Ok. Ah, deixa eu ver uma coisa. Esse meter aqui, deixa eu ver aqui os meus canais de áudio como eles estão. Esse meter, voice meter, tá tudo padrãozinho, bonitinho. Deuses de Ayrton, boa noite. Não. Bom, recapitulando a última sessão, então, sessão 219. Vocês tinham sim se dividido e estavam conversando com deuses de Faeron, não de Ayrton, né? Shauntea e Mistra, Shauntea deusa da vida, da fertilidade, Mistra deusa da magia, conversavam com Atoth. Isso no Velho Crânio, na montanha do Vale das Sombras, e aí transportaram Atoth para Shult. As florestas de Shult, uma península, agora na cronologia atual, um subcontinente, um semicontinente, que é primitivo e habitada por dinossauros. E nesse local, elas ensinavam a Toph como trabalhar, como sentir a vida, tentando entender o significado da vida, desvendar os mistérios da vida, da energia vital e tudo mais. A Mistra ensinou para Toph um pouco sobre os conceitos da trama, que seria como se fosse uma barreira, uma película que protege o mundo físico do que seria a energia bruta, da magia pura, como se existisse um plano elemental da magia. E ensinou a Toph a sentir a presença dos companheiros através dos fios da trama. É tocar cada um deles. E quando a Toph fazia isso, né, ela contactou alguma pessoa estranha, um homem todo estranho, careca, com uma espécie de tatuagens pelo corpo, vestido em mantos vermelhos. E a Toph se espantou com isso e cortou a conexão. E enquanto a Toph tocava a trama e tentava expandir a consciência dela, a Toph começou a sentir presença de pessoas, mas não pessoas vivas, pessoas de presença de almas que começaram a se comunicar com a Toph, pedindo por ajuda, pedindo para serem guiadas. E aí a Toph, não, eu vou guiar vocês. E essas almas começaram a ser atraídas pela Toph como se fossem moscas indo em direção a um farol no meio da escuridão. E aí, ajudada pelas deusas, a Toph passou a começar a guiar essas almas para o descanso eterno delas. No multiverso. E mais almas começaram a se juntar a Toph nesse momento. Para quem já assistiu Inuyasha, vai se lembrar da Kikyo, que tem aqueles carregadores de almas que ficam orbitando ao redor dela. Toph está mais ou menos daquele jeito agora, aquelas alminhas, incontáveis almas vão se aproximando, aquelas bolinhas de luz que todos vocês enxergam e vão chegando próximo da Toph. E ficam circulando ao redor dela ali. Toph, você sente a presença dessas almas. Você sente a energia que elas emanam, tá? E apesar de serem pessoas mortas, ainda assim elas emanam ki, né? O corpo delas não está mais vivo, mas a informação que foi gerada em vida dessas almas permanece existindo. Isso pulsa como se fosse uma entidade viva. Então você consegue sentir o ki dessas almas, você consegue mensurar esse ki, você consegue tocar esse ki até se você desejar. Aí tem lá dezenas de almas que estão orbitando a Toph. Enquanto isso, na Torre de Alminster, o Celerinho tinha uma conversa com o Bahamut. O Bahamut explicando para o Celerinho a natureza do que é ser divino. Bahamut que já tem eras de experiência com isso. Explicando para o Celerim como que funciona, como que você é um deus, como que você se comunica com seus adoradores, quais são os poderes que você consegue desenvolver. Ensinou para o Celerim o poder de regeneração. E, ao mesmo tempo, A Lisbeth estava chegando na torre, viu o Celerin conversando com o Bahamut, conversou com os dois, né, se alimentou e aí foi para o quarto de cima, onde estava o Murin. E lá ela encontrou o Murin numa condição meio estranha, ele fazendo um ritual de invocação. E só que ela ficou vendo por alguns momentos esse ritual, só que esse ritual ele deu muito errado, porque o Murin ele caiu e ele começou a gritar umas palavras estranhas, começou a gritar Udur, Udur, Udur das sombras, Udur o sombrio, Udur o nebuloso, Udur o escuro, começou a pronunciar isso. E aí foi ouvida uma voz dizendo, Udur, levante-se. E aí o Murin levantou, como se puxado por fios invisíveis. Udur, quebre seu braço esquerdo. Ele pegou com a mão direita o braço esquerdo e quebrou o braço esquerdo. Udur, arranque seu olho direito. E o Murin foi com a mão para tentar arrancar o olho direito. Quando a Lisbeth gritou por ajuda, correu até onde estava o Celerin. E juntos ambos tentaram impedir. A Lisbeth tentou convencer o Murin a não fazer aquilo. E aí o Celerin ele viu que o Murin estava envolto, estava no meio de um círculo mágico. E aí o Celerin conjurou um campo antimagia, quebrou a ligação. E o Murin caiu no chão enfraquecido. Enquanto isso, em Waterdeep, águas profundas, ou profundáguas, depende da versão da tradução. A Selune, a deusa da luz, a deusa da lua, ensinava-se ele a sentir as criaturas abençoadas por Selune, as criaturas banhadas pela luz da lua, ensinando a ela também os conceitos sobre a trama da magia e tudo mais. E a Ciel, ela se concentrou para tentar enxergar as criaturas tocadas pela lua, só que a consciência da Ciel se expandiu e viajou muito mais do que era previsto. E a Ciel viu, através dos olhos da lua, não apenas de Faerûn, mas a Ciel viu através dos olhos da lua de muitos outros mundos. E ela criou uma conexão com as criaturas banhadas pela lua, as criaturas protegidas de Selune e de outras deusas similares, outras criaturas que tais quais se ele veneram, fazem parte do círculo druídico da lua ou algo similar. Então a Ciel, ela conseguiu vislumbrar, sentir, talvez até se comunicar com essas tantas criaturas que ela conseguiu ver nesse momento. Quando ela retornou desse transe, a Ciel perguntou para Selune, escuta, quero saber se tem alguma forma da gente cancelar uma maldição da múmia que foi adquirida na quinta camada do abismo. Explicou em poucas palavras o que aconteceu com vocês, e a Selune disse, eu vou pesquisar, me dê algumas horas. A Selune partiu, e aí foi quando a Toph, chamando todo mundo, né, preocupada, avisou para todo mundo retornar para a torre. Paralelamente a isso, o Griel ele estava na floresta de Mithranor, floresta de Cormantor, o antigo reino de Mithranor, o reino élfico de Faerûn, há muito abandonado. E lá ele encontrou Maeliki, a deusa da caça, a deusa dos Rangers de Toril, e também encontrou Corellon Laretian, o deus dos elfos de Toril. E ambos começaram a conversar com Griel também. E Maeliki disse que Griel sabia se esconder bem, mas ele ainda deixava a sua presença à mostra, ainda era possível senti-lo, né? Embora talvez não fosse possível encontrá-lo, visualizá-lo, vê-lo, ouvi-lo, ainda era possível senti-lo. E Maeliki disse que ensinaria a Griel como ocultar sua presença também. Enquanto conversavam, Corelon falava dos elfos de Toril e do que é ser elfo e da essência da elfice, e Maile que treinava com Griel. Corelon ensinou a Griel a contactar os elfos, já que Griel ele representava a esperança dos elfos de Arton, e tinha uma conexão com os elfos de Arton por ser representante direto de Glórien, por Griel ser agora o espada de Glórien. Corelon Laretion disse para ele: bom, vamos formar um elo para que você una os elfos do seu mundo e os do meu, e para que você possa se comunicar com eles. Você aprenderá a sentir não só os seus inimigos com seus poderes de caçador, mas também poderá sentir os seus aliados. A habilidade é muito parecida, mas será muito útil para você sentir a presença de outros elfos também. E aí começaram a treinar e comentaram sobre trama mágica também. E Griel começou a se concentrar e tentar sentir a presença dos elfos de Faeron, sentir a presença dos companheiros todos, aliados, né? Não só agora mais de inimigos. E aí, tal qual aconteceu com Ciri, a consciência de Griel viajou enormemente. E ele sentiu a presença de alguém familiar. Sentiu a presença de um elfo, cuja presença ele não sentia desde a queda de Lenórien. Seu nome? Nirvar Estrela Negra. Ele era um elfo marinheiro que fazia comércio entre Lenórien e Reinos do Norte, Reinos do Reinado. Abastecia as tropas élficas. Muito amigo de Celerin, muito amigo de Griel e muito amigo do mestre de Griel, do general, do tenente de Griel, que patrulhavam as muralhas de Lenórien. E aí Griel tentou contato com ele, instruído por Corelon, e ele reconheceu Griel e disse: eu preciso de ajuda, eu estou perdido, guie-me até onde você está. E aí Griel mandou uma imagem mental do lugar, e Nirvar disse para ele: ah, você está onde eu preciso ir, chegarei em pouco tempo. Chegaria em alguns minutos, algumas horas, sei lá, não lembro mais o tempo. E aí a comunicação foi rompida. E a Toph foi a primeira a perceber que algo estava se aproximando. Algo estava viajando, fazendo com que a trama oscilasse e se aproximando de Toril em enorme velocidade. E Toph percebeu que esse algo que chegava continha em si a essência do vazio. Do outro lado de Toril, Ciri, na estalagem do portal bocejante, também sentiu a presença do seu antigo patrono, a presença do nada. A Toph disparou o alerta, disse que algo estava chegando e pediu para todos se reunirem na torre. E aí todos retornaram para a torre, menos o Griel, que estava no Canadá. Todos retornaram para a torre e a Toph disse: eu acho que eu invoquei alguma coisa errada. Dessa vez eu que fiz besteira. Ele disse: ai, que bom que dessa vez que não fui eu. E ouviram os gritos do Murin no andar superior, correram para acudi-lo. O Murin enfraquecido e caindo no chão, o Celerin conjurando o campo anti-magia, o Murin com o braço quebrado. E a Ciri se aproximou do Murin e conversando com ele, e o Murin explicando o que tinha ocorrido, dizendo que tinha errado e pronunciando o seu nome o tempo todo: Udur, Udur, Udur o Sombrio, Udur das Sombras, né? E aí o Elminster, ele reconheceu o ritual traçado no chão, o livro aberto no chão, e disse que Murin tentara descobrir o nome verdadeiro de Neron e falhou na missão, e que agora Neron sabia o nome verdadeiro de Murin e portanto poderia ter poder sobre ele. A Toph, vendo o braço quebrado do Murin, usou a sua restauração molecular e restaurou o braço do Murin ao seu estado original. E a Ciri, para tentar auxiliar Múrin e consolá-lo, pôs a mão em seu ombro e disse: se Neron sabe seu nome verdadeiro e tem poder sobre você, você também sabe o seu nome verdadeiro agora, e você próprio pode ter poder maior sobre si mesmo. Neron ficou mais forte, mas você também ficará. Pense nisso. E aí então vocês sentiram a presença daquilo. Isso, Udur. Sentiram a presença daquilo chegando e indo na direção de onde estava o Grial. E o Grial percebeu que se tratava de um celestial muitas vezes maior que aquele que era comandado pela Ciele, e que, vindo junto com ele, como seu cavaleiro, como seu general, estava Nirvar Estrela Negra. Não mais o seu amigo, seu conhecido de outrora, mas agora um agente do nada, um corrompido, tocado pelo vazio. Os deuses de Faeron, ao presenciarem a ameaça, entraram no combate, mas vocês viram que os deuses desse mundo não foram páreo, não estão sendo páreo para essa criatura. Vocês viram Shaunthea sendo arremessada, não muito distante dali, provocando uma cratera gigantesca no solo onde ela se chocou. E quando a gente terminou a última sessão, a visão que vocês tiveram foi do soco daquele celestial incomensurável, penetrando incandescentemente na atmosfera e socando algum dos outros deuses que tentava detê-lo. Elminster saca seu cajado e fala: eu vou ajudar no combate. Se a coisa ficar realmente perigosa, eu fujo levando a Runa da Compreensão comigo para protegê-la. E foi isso que aconteceu na última sessão. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês fazem? Além de rolar a iniciativa. A gente vai curar exaustão, né? Se alguém tiver como curar exaustão pra ajudar. É, a Maureen está super exausta. 4 níveis, né, Maureen? 4 ou 3? Ah, a Toph restaurou 1. A Toph restaurou 1 com a restauração molecular dela. Tá certo. Rola em iniciativa. Desvantagem em jogadas de ataque e testes de resistência, ainda bem. Eita. 21. Ei, droga, esqueci de clicar no personagem. Não sei mais como rola a iniciativa, achei. Só isso? Só isso pro meu amiguinho Nirvai? 27, é? Reclamando de quê? Tirei a mesma coisa. Vou gastar um ponto heróico, já ia rolar de novo. Você tá com desvantagem, Di? Não, por quê? Ele tirou um no dado. Bom, eu jogo iniciativa minha com vantagem. É, então, por isso que eu tô falando, você não tirou duas vezes um e tá parecendo que deu, tipo, desvantagem pra você. É verdade. Vê se não tá selecionado na ficha sua. Não, mas é bug visual só. É o 12 que tá contando. Olha o bônus. Ah, é? Ah, então tá bom. É, o Roll20. Tá com 15 de bônus. Ok. Ok. 34. Melhorou já. Já ganhei da... arrombada da Toph. Meu 21 aqui no Turn Order, que eu esqueci de clicar no boneco. Ah, tá. Pera aí, Lucas. Como sempre, eu vou ser o último. Adicionar turno. Quanto que foi? 21. 29? 21? É. Ok. máximo que eu consigo é 24, Jeff. Tá, eu rolo a iniciativa pro bicho em separado. Acho que eu vou agir os dois juntos, né? Melhor. Melhor, melhor. Gente, tá complicado de eu desenhar esse cenário agora pelo seguinte. O mapa de batalha pra vocês é o Vale das Sombras. Vocês estão agora no momento aqui na Torre do Elminster. Tá? Vocês estão na Torre do Elminster. E o que que acontece? A criatura ela tá penetrando na atmosfera. É uma criatura que vocês veem ela entrando, é uma coisa gigantesca. É absurdamente grande. Tá? A cabeça dela que vocês veem entrando assim na atmosfera, e vocês percebem pelos olhos dela brilhando, tá? Essa criatura ela tem 7 olhos. São 3 pares de olhos posicionados em 2 colunas e um olho grande, brilhante, no centro do que seria a testa dessa criatura, toda negra. Então vocês percebem essa criatura, ela entrando na atmosfera, vocês veem o brilho desses 7 olhos. E assim, refletido pela luz da lua cheia, vocês conseguem ver o contorno dela. E a cabeça dessa criatura penetrando, ela dá tipo quase que 5 vezes mais do que o tamanho da lua. Quando vocês olham assim pro céu, vocês veem a lua com seu rastro de pequenos meteoritos ali, né? Com seu rastro de pequenos asteroides que acompanham a lua, as lágrimas de Selune. E vocês veem aquela cabeça gigante chegando e é tipo 5 vezes maior do que a lua quando vocês olham pro céu. Vocês estimam que o tamanho dessa criatura, enquanto que aquele celestial que vocês enfrentaram em Giluk, ele tinha o tamanho aproximadamente... Ele era menor do que aquela montanha que vocês escalaram, onde tinha a mina do gordinho. Certo? O celestial que vocês enfrentaram, que estava sendo controlado pela Ciere, que estava acompanhando a Ciere, ele era o dobro daquela montanha. Ele era tipo o tamanho do Everest. É um cara que tinha 8 km de altura. E quando vocês olham essa criatura penetrando na atmosfera, vocês não sequer conseguem ver o tamanho do corpo completo, vocês calculam que é um ser que ele deve ter fácil aí uns 100 ou mais quilômetros de altura. Caralho! É. Ele é Você grande. Pra gente fazer essa luta lá no céu. Não, sério, a gente olhando aquilo, eu vou falar assim, pessoal, eu acho que a gente tem que fazer essa luta lá no céu. A gente fez essa luta aqui, a gente destruiu a cidade. E se a gente fizer lá no espaço? Acho que ele destruiu a cidade só dele pousar. No espaço, eu acho que vocês não vão sobreviver por muito tempo, Leão. A gente pode usar a runa da criação pra criar bolhas de ar em volta nas cabeças. Que engraçado! É, vai ter que fazer essa coisa pra atacar. Você prefere ficar aqui dentro da atmosfera? Onde as coisas pegam fogo, com atrito. Ah, eu prefiro aqui, é um mundo fantástico. Na atmosfera também. Fora da atmosfera também vai ter isso. Não. Aqui é mundo fantástico, vai ter. Você acha que bola de fogo não vai funcionar no espaço? Olha que eu vou cancelar as bolas de fogo, hein? Não vai matar um monte de gente em volta, esse é o ponto, né? Vira bola de gelo lá. Eu acho que a gente ir pra atmosfera ou um pouco mais pra cima aí, eu acho que já estaria bom. Não precisa ir pro espaço, espaço. Então tá bom. Entendeu? É a minha opinião. A questão é todo mundo voa? Então, quem não voa? Então, é isso que eu queria saber. Quem não voa? Toff não voa? Eu não voa. Celerinha voa, Grião avua, Lisbeth avua? A Lisbeth avua? Lisbeth avua, Lisbeth avua, tem asinhas. Só a Toff não avua. Só que a Tamadia fly nela e voa. Exato, quer voar a Toff. Quer voar. Fica em cima do dragãozinho, lutando em cima do dragãozinho. Pode ser também. Denise, tudo bom? Bom, tudo bem, gente? Tudo jóia. Já rola a iniciativa aí. Bom, enquanto vocês estão planejando essas ações aí, tá? O combate tá rolando lá no espaço, tá? Você escuta aquele som ensurdecedor, como se a barreira do som tivesse sido rompida. E aí vocês olham pro alto, assim, o teto da torre do Elminster já tinha sido arrancada, né? Vocês veem uma outra bola de fogo penetrando na atmosfera. Algum outro deus tomou um caô ali. Ô Toff, me empresta a pedra rônica. Enquanto tá dando isso aí, eu vou ver pro Elminster se ele consegue curar minha exaustão. Curar minha exaustão. Acho que ele já passou. Se ele quer alguma coisa pra curar a exaustão. O Elminster já tá lutando lá em cima também. É. Eita, então fodeu. É. Então assim, ó, pessoal, eu vou atrair o bichão pra ele ficar lá em cima com a pedra rúnica, porque eu tenho certeza que é o que ele quer aqui. O Drist tá aqui com nós? Drist tá. Com nós? Tá. Então eu vou perguntar pra ele se tem alguma poção que dê pra curar exaustão aqui, ou alguma coisa pra curar exaustão. Descansar. Tá, Drizzt, tem magia de Ranger que cura a exaustão? Que cura a restauração maior, se eu não me engano. Se Ranger tiver, sim, senão não. Ranger não tem, né? É de quinto nível, tem a chance. Não, não tem na lista de Ranger. Não tem na lista de Ranger, não. O Drizzt, ele olha pra você, Murinho, ele olha pro alto e ele fala: lamento, meu amigo, mas não é minha especialidade. E frente a esse inimigo, eu acho que nenhuma das minhas especializações será útil. Eu pergunto se tem alguma poção, se ele sabe se tem alguma poção. Ou pergaminho. Já que ele vive com o cara aqui, né, então. Eu não vivo aqui. Mas Lael pode ajudar, não, não é Lael. E aí ele vira pro escriba do Elminster, né, o escriba do Elminster, ele fala: deixe-me pensar um pouco. Murray, você vai jogar um D100. Eu ia bater nesse cara se fosse eu. Você vai jogar um D100 e você tem 25% de chance de no acervo do Elminster ter poções aí pra uma poção de restauração. Porra, 25%, mano? 25%. Nossa, que baixo, hein, D? É, vamos lá. Barra R 1 DC. Peraí, deixa 20, eu decidir aqui. Menor é bom ou maior é bom pra você? Eita, é isso que eu tô pensando. Uhum. Maior. Ok. 25 a 50. 75 pra cima você consegue. Ah. Puta que pariu, mano! É sempre assim, eu falo maior cai menor, eu falo menor ia cair maior. Puta que pariu, velho! Fodeu, hein? Jeff, não põe sorte pra mim, Jeff. Eu não sou sortudo, Jeff, sou azarado. Ok, não tem poção de restauração, mas o Lael ele volta e ele fala: não vai te ajudar com o seu cansaço, mas isso pode ajudar os seus ferimentos. Joga aí 2D8. Barra R 2D8, é isso que você vai curar. Boa, Gui. 7, muito bem. Ó, dá um pro grupo certo, um pra cada um do grupo certinho. Ele entrega pra vocês, pra você, poções de cura. São as poções de cura suprema. Cada uma delas cura 10D4 mais 20. Caraca. São 7 dessas poções aí. Tá. Então eu vou distribuir uma pra cada um do grupo. Ok. Então uma. Beleza, então ó, eu vou tentar distrair o cara pra ele não vir aqui pra baixo. Aham. Uhum. E, pessoal, só lembrem de como foi o combate com o Kim. Porque eu imagino que esse cara deve ter as mesmas habilidades que eu tinha, ainda melhores, porque o bichão dele é maior. E pode ser que eles tenham o poder das runas também. Tá? Okay. Então cuidado aí, tipo, os ataques diretos, igual o Griel fez comigo, porque vai doer de volta. Tá, mas antes de você subir, me ajuda na magia. Vamos fazer magia pro pessoal aqui. Ah, é. Tinha esquecido disso. Já, eu vou gastar meu ponto heróico. Aham. Que tá bugado. Pronto, agora o Capitão Pátria tá aí. É, eu vou castar invulnerabilidade no grupo inteiro. E assim ele vai colocar o poder contra o vazio pra mitigar dano, tá? Ok. Vai ser aquela magia em conjunto, beleza? Isso. Certo. Vocês lembram como é que era isso? Certinho? Eu já não lembro mais. É, durante um minuto, a invulnerabilidade contra qualquer tipo de dano e contra o vazio, a gente tem o dano mitigado de 10, era, não era? Eu não lembro, porque eu lembro que eu tinha feito contra a possessão do vazio, Di, porque eu imagino que ele vai querer possuir a gente. Ah, é verdade, contra a possessão, pode crer. É contra a possessão do vazio. Contra a possessão. Fechou. Mas então, invulnerabilidade contra todo dano? Contra todo tipo de dano, menos dano do vazio, obviamente. É. Ok. Usar as restrições que o mestre impor. Certo. Beleza. Aí ele vira assim, então já nem precisa gastar. Não, preparem-se, haverá surpresas. Não, meu ponteiro é que eu tenho que gastar porque eu tenho que gastar. Peraí que a D fechou o negócio sem querer. Tá. O mic ali errado. Esqueci o que eu tava falando. Eu tava falando, esqueci. Você tava falando que ia dar do ponto heróico. Habilidade, e aí você dá seu ponto heróico. É que meu ponto heróico já tá gasto, porque tem que castar ele pra poder fazer no grupo inteiro. Ah, certo. Ok, então. Então tá. Pera aí. Nossa, um bagulhinho, alguma coisa está tocando. Eu não lembro, não era todo tipo de dano, né? Era quase todo tipo de dano, né? A invulnerabilidade em si é. Ela ignora todo tipo de dano por um minuto. Todo dano. Tá, é o equivalente à magia invulnerabilidade, né? Sim, é uma invulnerabilidade, só que aí, no caso, a gente modificou ela pra ela ser pra não ter possessão, entendeu? Então a gente é invulnerável à possessão. O dano você vai tomar normal, eu só tô... Não é o dano que a gente tomava sempre? Que dano que era que a gente tomava? Isso não foi marcado na ficha de algum de vocês? Então, não, eu procurei. A gente conversou pelo que dano que esses bichos WhatsApp, dão, mas a gente não chegou a anotar. Eu acho que você anotou foi nas suas coisas. Peraí. Qual tipo de mágico? Eles dão dano obliterante, né? Eu acho que mudou pra não tomar dano obliterante. Vocês tinham modificado a invulnerabilidade só pra não tomar o dano de obliterante. Ó, eu não fiz isso. Eu, naquele tempo que a gente ficou treinando, eu só fiz pra não ter possessão isso. Contra o vazio. Só isso. Sim, era um poder que vocês estavam... Vocês duas tinham pensado em se defender do vazio. A Toph tinha pensado no dano e você tinha pensado na possessão. Aí eu sugeri que vocês conversassem pra bolar algo em conjunto. E aí ficou o negócio da possessão... Né? E tinha a questão do dano obliterante também, que eu acho que era a resistência contra o dano obliterante que vocês ganhavam durante um minuto. Isso. Imunidade ao resto. É. Tô vendo aqui no meu caderno. Imunidade a gente descartou porque ia ser muito apelão. Imunidade a gente descartou. Entendeu? Uhum. Tá trolando. Ô louco, tá. Imunidade é o que a gente ia pagar. É, imunidade. Mas ela faz individualmente, tá ligado? Sim, eu lembro que a alteração que vocês fizeram foi pra fazer um grupo. Então, mas aí ia ficar muito overpower. Eu achei que ficaria muito overpower. Aí a gente conversou com o overpower, ele focou só no ter resistência. Pra ter resistência ao dano obliterante. Porque ele já vai ter resistência ao dano obliterante e já vai ter um bagulho pra não ter possessão. Tá ligado? Uhum. Eu acho. A gente já tem resistência a algum tipo de dano, velho. A gente já. Praticamente vai ter resistência a quase todo tipo de dano. Só o dano obliterante que a gente toma cheio porque. É um segundinho. A dano não mágico. É, por isso. Peraí que eu vou ver se eu tenho, não tenho anotado no caderno. Deixa eu ver se eu anotei no Trello. Poderes. Pior que eu não anotei. Eu anotei isso em algum lugar, sim. Não tô em algum caderninho. É, não tô sabendo. O problema é onde, né? Caderno, acabei de olhar aqui. Algum bom, olhem as fichas de vocês, por favor, aí de novo. Eu já olhei já. Todos eu acabei de olhar mesmo. Já conferiram, né? É. Itens e poderes. Você quer pegar alguma magia que tem resistência e usar por enquanto? Só pra não atrasar? Acho que a gente pode estabelecer. Come tudo. Come, espera um pouquinho. Só um segundinho, que tem um lugar que eu não olhei aqui ainda. Notas importantes. Não é aqui. Olha, eu vou confirmar depois. Eu vou conferir depois. Tá? Depois eu caço aqui e confiro. Mas se não me engano era isso mesmo. Vocês então ganham resistência ao dano obliterante. Não altera os outros danos. E vocês ficam imunes durante o tempo de conjurar, o tempo de duração da magia. Vocês ficam imunes à possessão mental do nada. Quer dizer, ele não vai poder controlar nenhum de vocês. Não me engano, era isso, sim. Só estipula a resistência, como que vai ser, e já era. É, resistência é metade do dano, né? Ah, beleza, então, fechou. Bora. Tá ótimo, Chico, metade do dano obliterante, né, que era uma burbinha da mais esse bicho aí. Só precisamos, só não sabemos o custo disso, né? Era o quê? Era uma magia? Sei lá. No caso da vulnerabilidade, era adamante que eu gastava. Agora, nesse caso, eu não sei o que que é. Não, mas não, falando tipo, é slot de magia, uma habilidade de... É, magia. É habilidade, não, é slot de magia. Eu casto minha magia mais poderosa, enquanto a Ciri casta alguma coisa que eu não sei o que é, mas a minha é magia. Então, eu não lembro se a gente fazia um teste, acho que a gente fazia um teste de runa. É, eu acho que era isso. Testezinho de runa. Eu não lembro, sinceramente. É porque vocês usaram as runas, né? Pra aprender esse poder, né? Não. Eu usei. Ah, você usou, eu não? É, eu usei. Então tá. Então vamos convencionar assim. Se ele, você vai fazer seu teste de runa. Toph, você vai gastar uma magia aí do nível mais alto que você tem. E depois eu caço onde eu anotei. É, que runa que você não, quer não, não. Mesmo? Não era um teste de runa, não. Não era teste de runa, né? Eu particularmente não lembro, cara. Eu também não lembro. A única coisa que me veio à cabeça é que poderia ser isso. Não é. Era magia mesmo. Bom, enfim, vamos fazer o seguinte, por agora. Depois eu vou achar isso. Descartem, então, gastem um slot do nível mais alto de vocês e o jogo segue. Beleza, sem problema. Depois a gente vê isso certinho. Beleza? Ok, beleza. Pessoal, se Renan aqui, se ele e eu estamos desenvolvendo uma magia, ela não está 100% concluída, mas ajudará com que lutemos de igual para igual com esse ser do vazio. Vão com tudo para cima, sem medo de tomar o dano dele, beleza? Mas vai doer um pouquinho, ainda assim, o dano, tá? É, por isso que eu falei que não está 100% concluída. Só 50% concluída. É, que vai que você fala vai sem medo de dano, aí as pessoas não entendem e só vão, entendeu? O pessoal aqui às vezes tem que ser meio literal. Tá. Então vocês estão com resistência a todo tipo de dano e imunes à possessão do nada. Perfeito. Vou anotar aqui na ficha. Não era só obliterante? Resistência a dano obliterante, imune à possessão. Eu não sei, o que vocês acham? Resistência a todo dano? Ou resistência só obliterante? A minha proposta, quando eu fiz pra você pra não ficar pelona, foi só dano obliterante. Resistência a isso, e aí assim ele veio com a possessão. Porque vulnerabilidade pro grupo inteiro, eu acho muito apelona. Por mais que a gente já esteja num nível muito elevado, ainda assim eu acho que é muito apelão. Sim, sim. Eu voto por ser só dano obliterante. Por quanto tempo seria sem vulnerabilidade? Um minuto. Sabe o que eu sugiro? Que a gente imagine que a nossa conversa que a gente está tendo aqui foi mais ou menos em 1, e a gente diminuiu isso não para um minuto, mas para um D4, um D6 rounds. Não, é melhor ser concentração. Para um D6 rodada vai ser um minuto. Não, um minuto seria 60 rodada. É 60? Achei que era 60. Não, 10 rodadas. 10 rodadas. Ah, é verdade. Isso. Não sei. Puta que droga, não achei onde que foi anotado isso não, aqui. Não, até pode ser um minuto. Mas deixa eu apagar o saco quando a gente estiver perto do bicho, né? Eu acho que num um minuto a gente nem chega perto dos caras. Vai perder a magia de proteção de novo, né? Não, com teletransporte. Então. Bom, beleza. Então é só obliterante. Eu voto por só obliterante e possessão. Ok. A magia do dia ele combina, porque foi ele que fez. Só o dano obliterante, então fechou. Resistência a dano obliterante. Já é bom. Eu vou acrescentar uma coisinha então para ajudar vocês. Resistência ao dano obliterante. E durante a duração da magia, os pontos de vida máximos não são diminuídos por dano obliterante. Oh, nice. Eu já não tenho muito, né? É uma boa. Um minuto, não é concentração. Eu lembro da gente ter conversado para ser concentração, mas não é concentração. E vamos lá, então. Então tá, enquanto vocês estão tendo esse momento de preparação, o combate está ocorrendo lá fora da atmosfera. Tá? A cada vez que vocês tomam uma decisão, não, vamos fazer magia, vocês escutam o som da barreira do som sendo rompida, a atmosfera ela sendo violada de forma abrupta, e vocês veem um outro deus se precipitando e formando uma cratera gigantesca em Toril. Tá? Vocês olham, louco, o cara é a Lolf. O Guito trocou a miniatura dele pra Lolf aqui, já sei quem vai trair o grupo, hein? E aí, vocês olham pro alto, né? Enquanto vocês estão determinando essas coisas, vocês veem que é como se fossem moscas, tá? Pequenos mosquitinhos, pólvora, né? Orbitando aquele titã colossal, né? Tentando fazer qualquer coisa contra ele, certo? Quem tem treinamento aí na perícia arcana, vocês conseguem ver, inclusive, que algum dos seres que está nesse combate, vocês não conseguem distinguir qual devido à distância, mas algum desses seres tenta conjurar desejo. E é como se o desejo ele se chocasse, né, contra uma parede, contra um círculo anti-magia, um campo anti-magia, e sendo desfeito sem causar efeito na criatura. E depois vem mais um braço titânico golpeando aquele mosquitinho, incendiando a atmosfera e arremessando ele contra o solo de Toril. Oh, coitado. Quando vocês fizeram essa ação, os deuses estão lá distraindo a criatura. Tá? Eu não contei turno. Tá? Então vocês tiveram um turno de graça aí. Agora sim, o que vocês vão fazer? Griel, você é o primeiro. Agora vamos na ordem de iniciativa. Então, gente, Alguém tem alguma ideia de como fazer um ataque à distância com o meu arco funcionar contra essa coisa? Que eu me lembro da última vez não deu muito certo. Se você der vários ataques juntos, não vai funcionar. Você vai ter que fazer ataques separados. Como assim ataques separados? Tipo, tem um ataque que você, com um ataque, você faz bastante dano, não é isso? A gente foi bastante gente, com o pessoal não adianta. Não. É que contra mim você deu um ataque único, com várias deu tipo várias flechas. Sei. Esse tipo de ataque não vai funcionar. Porque ela vai. Pode ser que a pessoa reflita, entendeu? Então você vai ter que ou dar um ataque em área, ou mais de um ataque. Bom, eu posso dar 4 ataques. Eu não tenho ataque em área. Se fudeu. Resolve 4 ataques? Se fudeu. Provavelmente um deles você vai receber de volta. Então esse você tem que estar ciente. Beleza, eu vou então voar, Jeff, me afastar do grupo. E vou dar 4 flechadas nesse filho da manhã aí. Ok. Que tipo de criatura que ele é, Jeff? Puta que pariu. Bestial Colossal 2. Não, Celestial ele não é. Ele vai se enquadrar como um tipo novo de criatura. Ah, então não é. Essa aqui é real. Não vai ser inimigo favorito, claro. Vai ser um tipo novo de criatura. Bem pensado, preciso. Ah, não. Não, não, não. Tô falando besteira. Ele é um construto. Não, o construto não é um dos favoritos. Ele é um construto. Construto é meu favorito, não inimigo. Terceiro ataque. Quarto ataque. Algum acertou, Jeff? Ó, eu acho que o 47 deve ter acertado. E 36 acerta? Depende. Se o arco ele alcança essa distância. Que distância que ele tá? Ele tá fora da atmosfera, né? A gente vai ter que ir até lá. Só a atmosfera dele tá vendo? Qual das atmosferas ali? Não faz assim, que é mais fácil. É pelas camadas que é melhor. Tá, deixa eu pegar aqui de novo aquela imagem e te falo a distância exata. Não, porque se eu não tiver alcance de ataque, eu vou só olhar, fazer o quê? Eu presumi que eu estava a distância de um ataque. Se eu não tô a distância de um ataque, eu vou fazer porra nenhuma, né, Jeff? Não quer fazer, tipo assim, o que a gente pode determinar? Que a gente vai criar um portal pra poder chegar mais próximo possível dele. Então, quando eu falei caso... ideias, gente, eu tava querendo saber disso, né? Pra não chegar na hora aqui e travar. Então, porque assim, a maioria da gente, pelo menos, né, eu consigo ter combate corpo a corpo e a distância, né? Mas assim, talvez a gente pode adiar a ação pro celeirinho. E tipo assim, aí a gente queima meio que um turno pra chegar no celeirinho de novo. Pra ele abrir um portal, por exemplo, ou a Cieiro, tanto faz. Eu não consigo abrir. Pode ser, por exemplo, tanto faz. Aí a hora que a gente sai do portal, aí a gente age novamente. Ele tá ali a uns 50 km de altura no mínimo. Nenhum ataque de vocês vai chegar até lá. Vocês vão ter que realmente preparar a ação e teleportar. Tá na estratosfera, beleza. Na estratosfera ou na mesosfera. Uma dessas duas aí. Então é isso. A gente retarda. Então qualquer coisa gasta, guarda essas roladas de dado pra servir como... Então tá, então vamos mudar a pergunta. Como vocês vão chegar até o combate? Vocês não estão no combate ainda. Como vocês vão chegar até lá? O mais viável seria o teleporte, né? Sim, você consegue abrir um portal pra que cheguemos o mais próximo possível? Eu calculo mais ou menos a distância. Se fosse pra eu correr... Eu gastaria acho que uns 10 minutos, talvez, pra chegar. Você consegue cortar isso? 50 quilômetros em 10 minutos. É isso que eu tô pedindo. Ah, pode ser. Virou. Vou dar de top agora só, porra. Então, eu até consigo, mas você não tem. Mas tem quem consiga abrir um portal também? Eu vou focar na cidade primeiro. Deixa eu lembrar se eu consigo ou não. Porque eu tô concentrado aqui ainda tentando concluir a magia. Certo. Toph tá na conjuração, então. Eu não abro portal nenhum. E aí, gente? Alguém abre o portal? Alguém faz teleporte aí? Ninguém faz teleporte? Eu só abro o portal lá pro debaixo, lá pra teleporte. Baixo. Pra cima eu não abro. É, eu também não tenho teleporte. Eu tenho teleporte por árvores, mas lá em cima não tem árvore. É isso que eu ia falar exatamente agora. Tem árvore em cima. Você pera, não tá, sabe, você não viu. Pode ser que tenha. Você quer que tenha árvore em cima? Resolve. Tem um monte aqui embaixo. É só arremessar pra cima. Alguém consegue jogar uma árvore lá? Olha, se alguém tivesse tomado a radiação gama da onda do eletromagnetismo e virado o Hulk, conseguiria. Conseguia. Eu vou fazer uma árvore chegar lá em cima, que aí pode resolver o nosso problema. Ó, e se eu posso ajudar com essa questão do teleporte, eu acho que eu tenho. Quantas árvores? 50? Quanto metro tem cada árvore? Vou fazer uma ponte. Uma árvore grande. Árvore. Porque, pra que uma ponte, cara? Só precisa de uma só. Eu acho que a Elizabeth deve ter. Você consegue, Odê? Portal. Porta dimensional, talvez, eu acho que ela tenha. Eu não tinha. Porta dimensional só vai 2 e é 1 km. É. Isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Pera, a gente é nível 24, querido. A gente consegue adaptar isso aí. Não, a gente é 31. Então, pior ainda, a gente adapta muito fácil. Amor, eu sim, posso tentar. Vamos aproveitar novas habilidades adquiridas. Uhum. Eu tenho o teleporte por árvores. Uhum. Certo? Certo. Eu tenho como adaptar isso pra fazer tipo uma ponte da lua do lobisomem. Ponte da lua? O que é uma ponte da lua do lobisomem? Achei que você sabia. Vamos fazer assim, eu então. Também não sei, eu sou lobisomem. Eu nunca joguei lobisomem, você esqueceu? É o sistema lobisomem, cara. É, vamos fazer assim, ó. E se eu abrir um teleporte como se fosse por árvores, mas teoricamente eu saísse em um local onde a lua toca? Um teleporte por luas? É. Você quer sair na superfície da lua? Pode ser, é mais perto. Um teleporte por luz lunar. Superfície da lua é legal, hein? Segundo algumas pessoas é oca, mas tudo bem. Nossa, não. Ok. Siren. Oi. Gaste seu ponto heróico e faça seu teleporte através da lua. Ok. Segura aí, Jeff. Eu vi. E ganhe uma inspiração por isso. Vai ter. A gente tá indo pra lua, né? Indo pra lua. A gente tá indo pro local onde a lua toca. Vamos pra lua. Você falou isso em um momento, né? Então o que eu vou fazer, Jeff? Uhum. Eu vou usar a runa do controle e a runa do Argo, alguma dessas runas aí, conversando com os porquinhos do ar, e eu vou fazer uma esfera de oxigênio em volta de cada um, da cabeça de cada um de nós. Ok. É estilo Bob Esponja mesmo. Só que em vez de água é oxigênio. Não, Harry Potter tá aqui do fogo. Pode ser, só que você quer virar tubarão? Ah, tá, você tá falando que fez o negócio certo, é. Negócio certo. Que porra, virar tubarão era muito mais tonto, né? Sei lá, eu falei que era uma cabeça de bolho. Né? Sei lá, é mais legal virar tubarão. Tá certo. Vai o ponto heróico nisso, não acredito. Não, não precisa ponto heróico não, você vai rolar um teste de runa só, ver o nível que você vai utilizar, se... Você consegue utilizar num nível simples ou se você precisar rolar dado? Então eu vou fazer o seguinte, eu não consigo colocar de volta esses pontos heróicos, não sei porquê. Consegue sim, Ariel. Clica com o direito nele e põe em pegar carta. Ui, valeu. Eu não consigo, então vou gastar. Não, eu deletar e pedir pra final outra. É, pega aqui que eu jogo? Jogo qual runa? Teste de runa. Vamos usar o quê? Runa de ar? Runa de ar, né? Eu vou fazer o seguinte, Jeff, eu vou usar a runa da criação, que eu vou criar um ar diferenciado, um ar que se renova. Um ar que se renova, foi esperto, foi sagaz. Ganha uma inspiração. Ele vai morrer com o carbono. É, não, ia desmaiar com o gás carbônico lá, todo mundo. Então só esperando. Tinha tanto um rendimento bom. Ok, deixa eu ver aqui os negócios das pedras, segura aí. Vai lá, faz o teste de runa de criação. É que eu tenho que subir o nível ainda primeiro, né? Que eu vou gastar. Não, Não, se você não for hoje rolar o que você tem, você rola e vê quanto que você vai conseguir da runa. Não, eu posso fazer aqui, gente, no nível. Se eu fizer no nível 27, eu consigo fazer 15 metros cúbicos de ar. 15 metros cúbicos, acho que dá pra dividir entre 7 cabeças, né? Entre 7 cabeças. Hã? Qual que é o seu nível de maestria aí? 31, de. Não, 37 da criação. 37? Não precisa rolar dado pra isso, não. Você só vai fazer o save throw de constituição. Com Beleza. Vantagem. Com vantagem, isso é bom. Tô perto da Lisbeth, né? Ainda sim. Opa, graças a Deus, então. Quanto precisava tirar? O depende do quanto você vai usar os 37 mesmo, se for os 37. Não, 37 não, não precisa, acho que... Eu acho que 31 mesmo tava bom, né? 31? 250 metros cúbicos de ar. É o que vocês têm. É o que vocês têm, 7 pessoas respirando 250 metros cúbicos de ar. Só o seguinte, na cabeça de alguns vai ter um negócio maior. No do Lucas vai ter um negócio maior, porque ele pode virar um lobisomem com cabeça maior. E na do dragãozinho, vou deixar uma bolha gigantesca. Se ele virar dragãozinho, vai conseguir respirar do mesmo jeito. Ok. Não vai ficar um berço de ar, né? Só na cara dele. Ok. Se o cara usar a respiração do fogo pra tentar atacar, vai tem ar ali pra turbinar o sangue dele. Muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. Certo, então beleza. Então, vamos lá. Então, o Grael então faz essa ação. A Ciera então invoca. Você quer descrever, Ciera? Vocês querem descrever? Ou querem que eu descreva? Eu quero descrever. Então descreva aí. Eu começo a meditar, Jeff, eu começo a fazer uns sinais assim com a mão, começo a conversar assim, em voz muito baixa. E aí, atrás de cada um, começa a surgir algumas. Começa um redemoinho de vento, começa a levantar umas folhas, aí aparece um bielzinho atrás de cada um, falando umas palavras inaudíveis, e parece aquela bolha só, tipo, só parece um. Como se fosse uma redoma de vidro e depois já desaparece ficando invisível. Ok. Perfeito. Ciera, quer descrever aí como é que foi a sua ponte da lua? Não faço ideia de como que é isso em lobisomem, você quer descrever? Você quer usar o poder igualzinho de lá? Não, não vai ser igualzinho, tem umas coisas diferentes. Vamos usar o D&D mesmo. Ok. Eu vou meio que me concentrar, vou olhar pra lua. Uhum. Aí vai dar uma brilhada na tatuagem nova que eu tenho. Certo. E vai surgir como se fosse literalmente uma ponte da onde a gente tá até o local pra onde a gente vai sair. Ok. Como se fosse um túnel de luz que a lua fez pra gente. Entendi. Aí é só passar. E essa ponte de luz aí, ela... Ela encurta a distância? Ela dobra o espaço? Essa vai. Teleporte por... Tipo, eu vou usar a base do teleporte por árvore. Então você entra aqui e sai lá. Ok. Entendeu? Beleza. E onde vocês vão sair, então? Nas costas do bicho, quer ver? Porque tá tocando as costas dele, né? A luz. Tá tocando todos os lugares. É, toca tudo. Toca o terror também. Desculpa. Pode ser atrás do bicho, até porque vai ser complicado a gente jogar a Toph no espaço, uma vez que ela não voa. Então, se a gente jogar atrás, qualquer coisa ela pode pular no bicho e ali ela já consegue um apoio pra lutar. Ok. Então vocês saem nas costas da criatura. E aí vocês veem Elminster e Mistra combatendo esse ser colossal. Os dois juntos. Tá? Bom, então se ele fez, todo mundo retardou a ação. Se ele fez a ação, o Grael fez a ação. E aí, na ordem de ação, todo mundo que retardou, Celerim. Eu não retardei, né? Eu sou na frente dela. Ah, você não retardou? Então me diga a sua ação aí que você fez. É porque eu não quero ir agora, eu consigo ir depois. Por isso que eu pedi pra alguém fazer. Ah, tá, ok. Então o que você vai fazer? Primeiro eu vou fazer o símbolo, né, do culto no ar e abrir um portal. E aí eu vou summonar um, um dragão azul, usar minha magia épica. Ok. Ei, você. Siga essa seguinte ordem. Resgate todas as pessoas dessa vila e vá o máximo para o norte que você conseguir. Vá, agora! E eu mando o dragão ir resgatar as pessoas ali da vila. Ok, Celerin. Muito bom. O dragão, ele se curva numa reverência ante você. E aí ele parte, batendo... Que tamanho que é esse dragão? É um ancião? É um dragão adulto. É um adulto. É, não é tão grande quanto um ancião, mas é bitelo. Ele bate as asas. A torre do Elminster vira um caos. Voa coisa pra tudo quanto é lado. O Drizzt saca as cimitarras dele. Ele se... Aliás, se eles levaram o Drizzt com vocês... Não, o Drizzt não foi. Ele crava as cimitarras no solo ali. Né? A Gwenhan vai, crava as garras. E o dragão vai, o dragão voa. E aí você vê o dragão passando pelas casas. Catando as casas, os telhados das casas, arrancando e pegando as pessoas ele pra levar embora. Vira pânico no Vale das Sombras, total ali. Só aí, tem opção não. Pânico na cidade. Já viram Chernobyl? Só que se a Rússia tivesse dragões. Tá. Que mais? Isso foi ação. É, isso foi ação. Bônus? E aí. A minha bônus eu vou só usar um teleportezinho pra ficar mais assim pro. Eu vou me dirigir até o centro da cidade. E eu vou esperar só o próximo turno pra fazer mais uma ação. Ok. Você fica flutuando ali no centro da cidade, então. É isso? Uhum. Beleza. Sim. Ok. Aí. Então a Ciri fez a ação dela, ninguém precisou retardar a ação, nada. Ok, a Ciri faz ação. Vocês dão dois ou três passos ali naquela ponte lunar que ela cria com a luz da lua sólida, aquele túnel, tá? E é como se vocês percorressem assim milhas numa fração de segundo. É uma sensação diferente do teletransporte, tá? É como se vocês percorressem toda aquela distância ali e vocês veem tudo passando muito rápido por vocês. E aí quando vocês dão o segundo ou o terceiro passo, aquele túnel ele se desfaz e vocês estão flutuando no espaço às costas daquela criatura gigante. Tá? Imediatamente quando vocês surgem lá, duas coisas acontecem. Uma, eu despenco. Exato. Primeira coisa que acontece, todos vocês despencam. Tá? Aqueles que não estão com voo ativo, vocês despencam na direção do Celestial. Ele, pelo tamanho dele, ele cria uma distorção tão grande no espaço-tempo e pela proximidade que vocês estão, que a gravidade que ele cria, a gravidade dele consegue ser maior do que a atração gravitacional de Toril nesse momento. Vocês são atraídos em direção a ele, vocês despencam em direção a ele. Mas não numa velocidade como se vocês estivessem caindo no solo mesmo. Vocês vão despencando mais vagarosamente. Como se a gravidade dele não fosse tão grande assim. Certo? Mas vocês vão na direção dele. Como se estivesse pulando na lua, sabe? Isso é a primeira coisa que acontece. A segunda coisa que acontece. O Nirvar. Montado no ombro daquele ser gigantesco. Um elfo. Que você reconhece, Griel. Ele tá com o corpo dele todo enegrecido. Tocado pela corrupção do vazio. Ele olha pra você e você reconhece ele. Ele olha pra você e reconhece você. E aí ele ergue a mão direita, ele estala os dedos. Metade de vocês vira poeira e acabou a campanha. Depende, fala que fala metade. Não sei, se eu sobrevivi, eu continuo. Tô brincando. Ele não faz isso, não. Mas ele estala os dedos. Ele estala os dedos, sim. Cadê? Ok. Quando ele estala os dedos... Ô, burro, você não precisa abrir aqui. Já tá aberto aqui. Primeira coisa que ele faz... Ele estala os dedos. E aí ao redor de vocês, vocês estão flutuando no espaço. Vocês têm uma sensação opressora, como se o espaço se desfizesse ao redor de vocês. Ele cria uma redoma ao redor de vocês, uma redoma de nada. Ele desfaz o espaço ao redor de vocês. Ele envolve vocês todos com essa redoma de nada. A visão de vocês simplesmente ela é bloqueada. Porque tem um nada ali entre vocês e ele. E essa redoma ela começa a se fechar e dela começam a se projetar tentáculos na direção de vocês. É a primeira coisa que ele faz. Vocês estão dentro dessa esfera? Oi? Vocês estão dentro dessa esfera e vocês não enxergam e vocês não ouvem nada. E Toph, você deixa de sentir a conexão com o Ki, a conexão com a trama. Ciri, você deixa de sentir, inclusive, a presença da lua. Lisbeth, você deixa de sentir a presença dos deuses que abençoam você. Vocês perdem completamente a conexão com o mundo exterior. E aquela redoma vai se fechando pouco a pouco. E tentáculos se projetando na direção de vocês, tentando tocá-los. Tá? Celerim, você que tá lá embaixo, no Vale das Sombras, né, no centro, você é o único que consegue observar isso. Você vê aquele elfo, ele flutuando para longe daquele ser celestial gigante, olhando ao redor do mundo. E aí ele ergue um dedo pro alto. E aí você vê que algo não exatamente brilha na ponta do dedo dele. Mas algo se destaca em meio àquela escuridão do espaço, iluminada pelo reflexo da luz do sol emitido pela lua. Tá? Você percebe que existe um ponto ali que a luz da lua não consegue iluminar mais. Começa a se formar um ponto de escuridão na ponta do dedo dele, uma pequena esfera de escuridão. Ele levanta aquilo, o dedo para o alto, acima da cabeça dele, e começa a se formar aquela esfera de escuridão, e ela começa a crescer, começa a se avolumar, ganhar forma. E aí, aquele celestial gigante, agora você vê, se ele prestando atenção nitidamente nele, né? Ele golpeia Elminster, e ele golpeia Mistra. Tá? Ambos desaparecem no momento que aquele ataque chega, e eles surgem muitos e muitos e muitos quilômetros distante dali. Tá? Porque só o braço daquela criatura tem quilômetros de comprimento. Então eles se teleportam para longe daquele ser. Cada golpe que ele dá é uma onda de choque, é a atmosfera que é rompida, são chamas que são deflagradas. E você percebe que o ser, ele se teletransporta para onde estão Elminster e Mistra. Tá? E ele desfere mais dois ataques que eles não conseguem defender, eles não conseguem evitar. Porque essa criatura tem quatro braços. Vem dois braços de baixo e golpeiam os dois e os arremessam para longe, na direção do espaço. Esse foi meu turno. Toph. Depois desse turno aí, não tem nem quando... Vambora! Vambora! Eu concluí a magia lá embaixo ou concluí ela aqui depois do teleporte? Cala a boca! Eu não sei, vocês gastaram um turno pra subir, né? Só. Ok, então eu gastei minha magia lá embaixo. Ok. Pessoal, não sei vocês, mas eu não consigo sentir absolutamente nada. Não tô nem conseguindo enxergar. Eu só ouço barulho, como se tivessem coisas passando perto de mim. Tamo vocês na mesma, aqui? Então. Vocês estão aqui, né? A gente ouve, amor. Sim. Vocês estão de posse de armamento mágico que ilumina? Murin, obviamente, tá com o machado dele na mão, né, Murin? A Lisbeth ilumina. A Lisbeth ilumina. Né? Então, ok, vocês se enxergam, tem iluminação. Além de que quem tem visão no escuro também estaria enxergando. Mas vocês se enxergam, vocês se ouvem. Vocês estão todos próximos ali. Vamos botar aí uma redoma de 6 metros de diâmetro. É dentro disso que vocês estão. gente tem que sair disso aqui. Isso aqui parece matéria do vazio. Uhum. Porcaria. E aí? Jé, eu vou tentar usar uma conexão espiritual e convocar espectros pra me ajudar. Aham. Pra eles tentar... Não. Não, porque aí senão o vazio pode tentar dominar eles. Não vai dar bom. Aí a gente vai ter espectro do vazio. Eu vou tentar em um canto jogar uma bola de fogo. De chama primordial. De fogo primordial. Ok. Tá? Em um canto. Como se fosse, ao invés dela explodir 6 metros, ela vai explodir 3, pra não ferir meus amigos. Tá? E vai usar runa. É isso. Né? Eu vou usar o máximo que eu consigo, que é runa de terra, de terra não, de fogo, é 20. Onde? Oi. Você tem o Scooper Magias lá do Mago, você já não perde os amigos. Eu tô ligado, mas é só pra fazer um teste pra ver se vai acertar mesmo, se vai, o que vai acontecer, tá ligado? Uhum. É, usei o máximo, que é o 20, da runa de fogo, tá? Ok. Ignora não, esse peraí. Valor aí, que eu só fui clicar só. Só fui clicar pra confirmar. Peraí, você vai tirar um 20 automático no dado? Como é que é isso? Não. Eu quero usar 20. É que eu fui clicar. Ah, você vai usar dentro do seu nível. Tinha. Ok, dentro isso. Do seu nível. Eu fui clicar pra ver se ele mandava só um finalzinho do nível. Entendi. Certo. Toff, quando você é uma tipo uma bola de fogo, né? É, uma bola de fogo com fogo primordial. O que? 6D, 6D ou 8D? 8D6. D 8, né, no caso. Isso, 8D8 no caso de vocês. 34 já. OK. Vamos ver como que a gente pode sair daqui. Penso no teleporte, mas vamos ver se isso daqui reage ao fogo. Beleza. Bom, joga o seu semi-troll de constituição já, né? Sempre. Toff. Quanto deu de dano? 34, né? Dispara. Explode. Tá. A bola de fogo. Vocês veem as chamas ela se alastrando ali. E vocês conseguem distinguir que vocês agora sim. Vocês conseguem perceber, ter certeza, né? Vocês estão dentro de uma redoma. Porque vocês vão vendo as chamas ela subindo assim. Se espalhando pelos lados. E descrevendo o contorno do que seria uma esfera oca. Eu caí e eu voltei. Vocês estão aí? Nossa. Mas da hora foi a hora que você falou. Assistimos ela sozinha. Travou. Que loucura. Achamos elas vão subindo. Elas vão subindo e percorrendo o contorno da esfera, mostrando pra vocês de fato que vocês estão dentro de uma esfera, tá? Conforme elas vão percorrendo, é como se fosse o fogo, ele correndo sobre um líquido inflamável e se esparramando ali, certo? Vê um cheiro de queimado, uma fumaça estranha se projeta ali pra dentro. Vocês sentem o cheiro daquela fumaça e aquilo meio que intoxica vocês. Certo? E você percebe que é efetivo contra aquilo, Toff. Porém, as chamas elas se dissipam ao final do efeito e vocês ainda estão dentro da redoma. Você causou dano a essa redoma, mas isso não foi o suficiente pra destruí-la. Tá? Pessoal, aparentemente funciona. Se vocês tiverem uma opção melhor, ou uma porta dimensional para que consigamos sair daqui mais rápido. Eu tentarei quebrá-la. Ok. Então vamos lá. Vai, Murray. Força. Confio em você. Então... Ô, Jeff, eu vou... entrar em fúria. Ok. Tá, mas são bônus. E vou atacar... a redoma... a parede ali onde o Onyx mirou na primeira vez que ele jogou a bola ali. Ok. Tá, deixa eu rolar o dado aqui. Deixa eu pegar aqui. Desvantagem. Tá atacando com machado? É. Machado de lava, né? Isso. Agora é machado de lava. Toca com desvantagem. Nossa, peraí, o que aconteceu? Ah, foi tudo bugado aqui. Já foi o rolo e o dano. Tá ótimo, tá rolando dano automático, perfeito. Tá. Os meus, a minha ficha deixa assim. Beleza, descreve, como é que você faz? É machado que você tá usando. É, eu vou concentrar o poder ali da, do fogo. Uhum. Todo machado, ali na lâmina do machado ali. Uhum. E vou dar um ataque bem ali onde o... Não sei se ficou alguma marca da bola de fogo que o Onyx jogou. Do mínimo dano que ele causou ali, ficou alguma... Não é perceptível, você consegue sentir pelo faro o ponto onde as chamas se espalharam. Mas não consegue ver porque não... Então vocês estão dentro de uma esfera preta. E aí o fogo queima e fica preto porque queimou, entendeu? Então eu vou nesse ponto que tá mais escuro e acerto bem ali com o machado. Ok. E volto pela chama primordial. E eu uso. Se você quiser que use o negócio da runa, eu vou usar o meu que eu posso aqui, meu. Não, você tá usando com machado mesmo, né? É, com machado já tem envolto dele, o machado já tem algo. Ok. Beleza. Acontece o seguinte. Você vai com seu machado com tudo... E aí você dá um salto, um impulso pra se deslocar pra frente. E você percebe, vocês ainda estão no espaço, talvez. Mas você não sente mais aquela atração gravitacional puxando você na direção do celestial. Então você dá aquele impulso pra frente e você vai pra onde seu impulso te conduz. Ergue seu machado acima da sua cabeça e você golpeia com tudo. Quando você golpeia, as chamas do machado se espalham assim, né? Quase tanto quanto as chamas conjuradas pela Toph. E no ponto onde você golpeia com seu machado, você cria uma fenda. Além daquela fenda, você vê o multiverso novamente. Aonde as chamas do seu machado se espalharam, né? Essa membrana composta de nada... Essa descrição é muito bosta, é complicado dizer isso. Mas essa membrana composta do vazio... entre as dimensões, vamos dizer assim, né? Ela afina, começa a ficar translúcida e todos vocês conseguem enxergar até um vislumbre do brilho das estrelas e do brilho de Selune, além daquele véu negro, assim, muito tênue, muito difuso. Até, mas no ponto onde o Murray bateu o machado, quando ele puxa o machado para trás, vocês veem que tem uma fenda e vocês conseguem enxergar nitidamente o que tá ali, além daquilo. Tá, Jeff, eu vou dar o segundo ataque nesse ponto da fenda. Pra acabar de romper de vez e abrir um espaço pra gente poder sair. Ok. Tá. Faça a sua jogada. Pronto. Tá. Beleza, Murray. Quando você dá o segundo golpe, abre, começa a se abrir, como se fosse uma esfera de vidro trincando, rachando completamente. As chamas vão se espalhando, conforme as chamas vão espalhando, vai queimando tudo e vai sumindo aquela redoma negra, tá? vai sumindo tudo e vai rachando onde o Murin deu o golpe e vai desintegrando, obliterando aquele pedaço de vazio que foi criado, ou aquele pedaço de universo que foi desfeito pelo Nirvar com o poder do nada, tá? Desfaz aquela redoma e vocês estão livres novamente. Quando vocês olham... Quando vocês olham, tá o Celestial a uns 100 metros de onde vocês estão, mais ou menos, tá? Ele tem 4 braços e os 2 braços inferiores estão retornando pro corpo dele, preparando novos golpes, tá? E ele virando na direção de vocês. E vocês veem o Nirvar, ele tá a uns 30 metros de vocês, com o dedo pra cima, e tem uma esfera de escuridão, uma esfera obliterante, de aproximadamente uns 30 centímetros, flutuando acima do dedo dele. Tem mais ação, Murin? Só não, tem o pulso de ação, que eu vou usar. Ele tá a quantos metros de distância, Jeff, Univer? 30 metros. 30 metros. Isso. Tá. Chegaria numa investida, né? É que eu vou fazer com o pulso de ação. Ok. Vou pular nele. E finalizo o turno. Não vai usar pulso de ação? Não, vou usar o pulso de ação pra poder fazer, porque eu já usei... Ah, pra se aproximar dele, ok. É. E daí eu vou usar o dash, né? Então, como eu não tenho... Entendi. Eu vou movimentar, vou usar o pulso de ação pra poder dar o dash. Ok. Beleza, você cola nele, ele olha assim pra você com um pouco de desprezo, mas continua concentrado naquela esfera, tá? Quando você se desloca, você chega, a esfera lá já dobrou de tamanho. Já é uma esfera de 60, 70 centímetros de diâmetro. Lisbeth... Já. Fazendo um kidano. Sim. Com essa abertura que o cara fez aí, a gente consegue sentir que ele tá concentrando uma massa de energia? Não é bem energia que ele tá conjurando ali. É a ausência completa e total de energia que ele tá evocando ali. Mas a gente consegue sentir que ele tá, ainda mais assim, a Ciel e a Toph tiveram contato, que tem contato maior com o dano do vazio. Dá pra sentir que uma massa maior tá se formando do lado de fora. Vocês estão vendo, dá pra sentir isso e ver. Quando o Murin dá o segundo golpe, a esfera ela se desintegra, ela é obliterada. E vocês veem aquela esfera se formando na cabeça dele. É como se a luz de Selune ela desaparecesse ali. Como se ela fosse engolida por aquilo. Obliterada. Tá? Não faça isso. E ele vai aumentando cada vez mais. Não faça isso. Você vai acabar com o mundo. Ele olha pra você e sorri, Toph. E tá lá. Lisbeth, o que você faz? Primeiramente, eu gostaria de usar redoma de luz pra proteger nós todos. Dá pra ouvir? Dá. Já. Certo. Eu gostaria de usar redoma de luz pra proteger todo mundo. Pra ver o que isso aqui faz. É uma aura. É uma esfera. Gente, vocês têm que tentar permanecer o mais perto possível. Pra que eu consiga proteger um pouco de vocês. O Murin já era, né? 6 metros de raio, o Murin já tá fora, então. Sim. Tô bem forte. E depois... Eu gostaria de ler mente. Tá, minha edição tá uma bosta. Gostaria de ler mentes no Celestial. Ler mentes como? Magia? Isso, eu tenho essa magia. Mas essa magia não é ação? É a redoma de luz, ela é ação ou é só um bônus? Redoma de luz é uma ação. Eu posso te dar um ponto heróico e conseguir fazer isso? Se você me der seu ponto heróico, eu deixo. Então eu te dou o ponto heróico. Maravilha. Ok, redoma de luz, então você... Pode falar, André. Bom, é isso. A minha ação é esta, de proteger todo mundo e usar ler mentes nele. Eu quero saber o que se passa e se ele tem algum conflito interno, alguma coisa assim. Do Celestial? Isso. Ou do Celestial. Elfo? Não, do Celestial. Acho que seria melhor no Elfo, hein? No Elfo, você acha que é melhor? Eu não acho. Celestial, a gente já sabe que era um Constructor, né? Então não sei se teria muito efeito nele. É, eu uso no Elfo, então, no caso. É bom que você pode assim, quebrar a concentração dele. Ok. Interessante. No Elfo, então. Então tá, eu tenho direito a um teste de vontade, né? Nossa, que no caso... tem direito de aceitar. É um teste... não, não tem não. No caso é um teste de... sabedoria. Sabedoria! Ok. Vamos lá. Nossa. 45. Passou? Isso porque tirou. Um no dado, né? O bichinho é forte. Isso é óbvio. Entendeu alguma? Tem como fazer alguma coisa pra fazer com que ele falhe nesse teste? Olha, te dizer que eu acho que até tem. Ô Jeff. Ele tá tentando resistir a redoma de luz, é isso? Isso. Mas não é teste de sabedoria, é teste de força. É só quando ele quiser entrar na redoma. Não, não, não, não, não. Ela tá tentando ler a mente dele. A mente, pra não ler pra resistir ler a mente. Tentando ler a mente dele. Redoma de luz, ele não tentou entrar ainda. Mas também se ele ler a mente do cara, não se conseguir, vai dar ruim. Pô, pelo menos se ela entrar, ela quebra a contração dele. Aí aquela bola se dissipa. Se ela entrar, nada entra nela, pode ter certeza. Vai ser o Apocalipse contra o Xavier, velho. Porque quando faz uma Jean Grey do lado pra ajudar ele. Pra ajudar ela. Tá, Lisbeth, até daria pra você conseguir fazer ele falhar, mas vai ser complicado, não vai ser simples, não. Acho que vai precisar de um trabalho de equipe aí pra conseguir fazer esse cara falhar nesse teste. Tem algumas magias que vocês jogam que conseguem enfraquecê-lo. Ok, o site que eu quero abrir não abre, dane-se. O que acontece quando o ler mentes falha é só que o cara sabe, né? Que a Lisbeth tentou ler a mente dele, né? Beleza, a reação dele, Lisbeth. Ele olha pra você. Ele percebe que você tentou ler a mente dele. E aí ele olha na sua direção. E vamos começar as ações lendárias agora. Ok. Vamos usar isso aqui. Ele olha na sua direção, Lisbeth. Uma mão pro alto, olha na sua direção. Ele aponta um dedo pra você e dispara um raio enegrecido. Um raio obliterante. Ai, cadê a ficha do cara? O cara não tá completo, eu acho que eu não tenho um raio obliterante aqui. Então não tem isso aí não. Tem sim. Tem sim, tem mais. Não, é mais 30, burro. Ok, acho que te acerta, né? Acerta? Não. Não? Não acerta. Com mais, com 5 pontos. Tem 35? É. É que ele tem mais 30 de bônus. Né? Ah, não, nesse não. É isso aí. Esse aí tá certo. Ok, dispara aquele raio em você, não te atinge. Essa foi a primeira ação lendária dele. Você tem mais ações? Já foi duas ações, né? Isso. Vai se mover pelo menos? Não. porque todos os tipos de ataques então, físicos ou mágicos. Griel, o que, que você vai fazer? Olha, mesmo que acertasse, eu não ia dar dano, mano, por causa da redoma. Eu sei, mas o cara não sabe. Ah, entendeu. Porra, ele não... Olha, né? Puxa um fio de cabelo meu, arranco. Amarro na ponta da flecha. Aí eu saio da redoma de luz e jogo uma flecha no Nievar. Essa flecha. Nem quem tá dentro, nem quem tá. Você joga uma flecha ou vai dar uma flechada nele? Joga uma flecha. Não, dá uma flechada. Só que qual que é a ideia, Jeff? No momento que a flecha encostar nele, eu vou fazer. Eu vou criar oxigênio a partir do meu fio de cabelo. Vai criar oxigênio. E o ar, né? O Grial chama de ar, né? O Grial chama de ar mesmo. É, ele não sabe qual que ele chama de oxigênio. Grar. Eu vou usar a runa da criação pra criar. Porque ele é ruim contra... Eles são fracos quando a gente usa as runas, né? Então eu vou usar pra criar a coisa mais básica que o Grial entende pra chamar mesmo. Né? Ah, você vai meter um ciclone com essa flecha, e é isso? A minha ideia é fazer toda essa massa de ar concentrar no fio de cabelo. E aí a ideia seria ser a onda de choque do ar aparecendo nesse ponto. Uma bolha de ar para explodir nele. Aí ok. Vou usar nível 36. Ok, nível 36. Bom. Muito bom. Eita, boldo bom. É 8 mil metro cúbico de ar. 8 mil metro cúbico de ar. Mas quanto isso dá de dano? 12 de 10. É um daninho bom. Daninho bom. Vai lá. Soma com o dano da flecha ou o dano da flecha no inventário? Aliás, o que eu rolo agora? Pra fazer isso? Você vai rolar o seu ataque, né? Pra você ver se você atinge ele ou não. O dano desse ataque. E aí você vai rolar o vai rolar não vai precisar rolar porque você já tá usando dentro do que você tem maestria, né? Os 36 da flecha. E dois críticos. Olha, muito bom. É 12 de 10 mais dano da flecha ou separado? Mas não, não. Só o dano da flecha você calcula normal. E os 12 de 10 é uma coisa separada, é um dano extra. Porque você tá imbuindo sua flecha com o poder da runa, entendeu? Beleza. Não oficial. Bom, isso conta como ataque normal, Jeff? Conta como ataque normal, né? Não, é que se contar como ataque normal, posso fazer isso 4 vezes, acho sacanagem, né? Como eu, por quê? Como eu tô colocando o poder da runa, não sei, você que fala, Jeff, quantas vezes posso fazer isso por turno? Você pode fazer todos os seus ataques desse jeito, se você quiser. Cada ataque você vai jogar um save intro de constituição de dificuldade 36 nesse caso agora, né? Ah, vamos jogar primeiro esse constituição, né? Cansei, eu vou só dar um parar e vou ficar com uma açãozinha aqui. De cansa, ele fez isso. Eu gastou muita energia fazendo isso. Isso. Tá. Então vamos lá. Esse 57 é o dano da flecha, né? Não, esse é os D10. Ah, esses são os D10. É os de baixo ali, 47 mais 37 mais 2. 47 mais 37, tá. Vamos mais lá. Mais um, hein, velho. Mais 2 de LED. Ok. Tá. Dispara a flecha. Bolha de ar. Vai crescendo, crescendo, formando uma ponta de ar, atinge as costas deles e puff, explode. Tá? Você vê a armadura dele, né, aquela armadura negra composta da essência do vazio, né, ela se contorcendo conforme aquele ar vai girando, né, Não chega a rasgar, mas a flecha chega a penetrar nele. Tá? E aí você vê ele virando, olhando na sua direção, Griel. Encarando você feio, ele inclina a cabeça na sua direção. Aquela redoma já tá com 1,5 metros de diâmetro aproximadamente. E aí você já começa a ver um fenômeno interessante. Porque a luz da lua, ela é atraída e vai formando aquele disco de acreção ao redor. Então começa a aparecer uma espécie de um aro luminoso ao redor daquele disco. Como se fosse realmente um buraco negro que ele tá conjurando. E aí ele olha pra você, Griel. Ele olha pra você e ele dispara um raio obliterante em você também. Só me tira uma dúvida rapidinho. Sim. É, duas coisas, na verdade. Primeiro, eu não devia ter jogado esse teste com vantagem, porque tá abaixo do meu nível máximo. Sim. Eu não joguei. Outra coisa. É, não tinha um paranauê de somar o valor da runa do controle nesse teste, ou tô louco? Eu acho que não. Pra que ele tem o bônus da runa do controle? O bônus da runa do controle é na maestria, se eu me lembro bem. Peraí. Não, o bônus da runa do controle a gente usa quando vai fazer o save intro de constituição. É o save intro mesmo? Isso. Ah, então eu devia ter jogado com vantagem e eu tinha maestria ainda. É, mas se eu não me engano é o valor que você colocou na runa, não é o valor total. Não, eu tenho mais 13 aqui, é porque eu tô perguntando isso, porque sabe aquelas auras, aqui, tipo a aura da Lisbeth? Uhum. Eu vi que tem aqui um runa de controle, uma aura de runa de controle. Ah, eu tava pensando, será que não é pra quando você fazer de controle? Você soma o nível de treino dela, quer dizer, a quantidade de pontinhos que você colocou nela, isso, aos testes de resistência de constituição pra suportar a fadiga. Então, Jeff, eu não vou nem enrolar o bônus, porque só mais, somando mais 13 aqui, ó, 27, 34. Somando o que for rerolar o dado, já passar. Então eu só vou tirar minha exaustãozinha aqui de boa, mas não vou fazer mais ataque não, tá? Toque, ok. Mas então é isso. Eu tava pensando que porra que era essa porra aqui. E vem cá, aula. Tem duas horas da Lisbeth aqui, uma de mais 5 e uma de mais 7. Qual que é a certa? É a de mais 7. A outra aula é minha, então. Não, é. As duas escolhas. Então você escreveu errado, porque uma hora é minha. Então vou mudar aqui. Então não é da. Beleza, valeu, gente. Acho que a mais 5 é a tófica do cajado lá. Isso. E aí, Grel, foi sua vez? Foi. Então, Celerim. Litro pelo cenário. Celerim, você está mudo. Opa, tá, voltei. Uhum. Agora que eu consegui tirar as pessoas, né, do risco aqui da cidade, caso o semestral disse, eu vou olhar bem pro pontinho ali que está criando uma esfera de obliteração. Uhum. Com ação bônus, um teleporte para ir atrás dele. Vai se teleportar para ele. É. Ok. Que faísca! 42. Caralho, por que você tá usando a cópia do avatar de Lolf? Ah, eu tenho permissão aqui no chat. Eu tenho esse a aqui. A pergunta também, é: por que não, né, seu Bredão? Eu tenho esse aqui também, ó. Caraca! Que engraçado. Tá, beleza. Você faz o teleporte lá pra ele. 32? É 42, né? Eu tenho aqui 42. Mais 10 da escola. Teleporte, 42. Cadê? Não, deu bom, né? Deu bom. Ok, você se teletransporta e você sai exatamente no ponto que você desejava, Celerim. Certo. O que você pensa que é para trazer essa abominação para cá? E eu já conjuro ali o machado e vou dar uma porrada ali nas costas dele. Então, vamos lá. O Murray tava na frente dele, né? Murray. Próximo ali. Pode flanquear se quiser. É, flanquear. Dá pra se posicionar e flanquear. Público. Fantástico. É, deu 163 de dano e 55 de acerto. O louco! O louco! O louco! Celerim, você conjura seu machado. Aquele relâmpago. Você ergue pra bater estilo Thor, né? Chegando e matando todos os bichinhos. Quando você desfere o golpe, ele olha pra você, ele arregala os olhos, espantado pelo que você tá fazendo, e aí ele reage. Cadê? Mete aí em mim. Vamos ver se é. Tem coragem. Mas ele vai usar o quê? Reaction? Sim. Mas ele não usou a reaction quando a gente apareceu lá em cima? Não. Ele usou pra fazer redominóis. Ação bônus. Era o turno dele. Era o turno dele. Ele é logo depois de você. Ah, eu achei que ele tinha usado uma reaction. Eu falei, ué. Não, não. Não era o turno dele. Bom, Celerim. Ele gasta a reação dele. Tá? E aí as costas dele, você vê que as costas dele turvam a realidade ao seu redor, turvam o brilho da lua, o brilho do seu machado, o brilho do machado do Murin, tá? Turvam tudo e aí você atinge, e aí você vê surgir às suas costas uma esfera também, um disco enegrecido, como se fosse um portal criado pelo vazio, e a lâmina do seu machado vindo de encontro a você, atingindo você próprio. O dano é todo em você. Zero de dano. Zero de dano? É tudo dano elétrico? É tudo elétrico. Ok. É o meu sopro. Ok. Só que não. Só que não. O que acontece é o seguinte. Atravessa. E aí você vê o machado vindo de encontro. Assim, na sua lateral. Você percebe com a visão periférica vindo nas suas costas. O machado. Aí você lembra. Filha da puta. Fez igual o que a Ciri fez. Mas não tem problema, é dano elétrico, eu não sofro. E aí o machado atinge suas costas, e a eletricidade se espalha assim, e quando você pensa que você tá bem, você sente uma fisgada, tá? Um quinto desse dano você vai sofrer desse ataque. Quando você olha assim, espantado pra ver o que aconteceu, tá? Você olha e você vê que tem marcas enegrecidas onde as faíscas percorreram seu corpo. O seu ataque ele foi distorcido quando atravessou essa bolha e atingiu você. Já. Oi. Esse um quinto já é contando com a metade da minha proteção? Então, sua proteção era contra dano obliterante só, né? Isso aí é dano que é isso aí? É dano elétrico. Ah, dano elétrico do vazio. Seria isso? Mais ou menos, mais ou menos. Beleza, segue o jogo. Mais ou menos. Mais ou menos. Selenin, você percebe que essa eletricidade ela foi alterada de alguma forma e trespassou a sua imunidade. Tá? Apesar de ter doído pouco, doeu. Você percebe que ele está começando, que ele tem o poder de alterar as propriedades da eletricidade para ferir você. Que mais? Uhum. Bom, já foi, né? É, foi minha ação, não é tão boa. Ok. Ciri, você? Eu. Beleza. Eu vou tentar... uma magia. É. Eu vou lançar uma magia em você. Ah, você que malvada. Com desvantagem. um teste de inteligência. Não, não vou. Faço tudo com vantagem aqui. Então faz normal. Tudo com vantagem. Tá, mas o que, que você tá fazendo? Escreve aí, caramba. Peraí, eu tô traduzindo. De repente ele é imune à magia que você tá fazendo, pô. Pode ser, pode ser. É encantamento a magia. Ah, encantamento. Magia de teste de inteligência só lembro de duas. Fala aí, Bredão, que tá em inglês aqui. Qual que é o efeito da magia aqui? Uma é Feeble Mind e outra é Synaptic Set. Eu acho que é a primeira. Feeble Mind? Enfraquecer o intelecto? Isso. Tá. Vamos lá aqui, save de inteligência pra ele. Ih, rapaz. 37, passei? Só um momento. Você passou. Eu passei. Uhul. Você passou, se estiver certo. Aqui ele soma automático no Roll20, né? Quando você marca as coisinhas, tudo soma automático, né? Você precisa ver se vocês colocaram certinho o bônus do vazio, né? Então, do vazio? Do vazio. Do Caverna do Dragão lá, do Cemitério dos Dragões. Então, é só isso que eu não sei se tá. Porque eu não tenho isso anotado na minha ficha. Se tiver já... Não é mais 5 lá? 8, proficiência, 18, né? Isso. Mais seu bônus de carisma, no caso, ou de sabedoria, não sei qual que você tá usando. Sabedoria. 18 mais sabedoria, quanto você tem de sabedoria? 12. 12, 18 com 12, 30. Mais 5 do Cemitério dos Dragões, 35 dificuldade, então. Mas eu tenho o cajado. Tem o cajado, poder te dar mais quanto? Mais 5? É. Então 40. Então 40. É, então não tá somado aqui. Ah. Então não passou. Então você não passa. Sério? Você não vai passar mesmo? Note isso, vai. Note isso. Essa lendária? Claro que vai. É, então, é isso que eu tô pensando, tipo, você não vai passar então mesmo. Então. Ponto heróico. Posso gastar um ponto heróico, eu posso gastar uma resistência lendária, viu? Deu 6 mais aí, ó. Usa os dois, usa os dois. Eu posso gastar o ponto heróico pra rerolar, porque eu tirei 5 no dado, né? Pode. Então. Tchau, Capitão Pátria. Vamos rerolar aqui. Agora vai tirar um também, só porque rerolou. Vou tirar seu ânus. Tira dois! Puta que pariu! Aí, quase! Puta que pariu! Que merda, vou gastar resistência lendária então. Ok. Resistência lendária, gasta. Ele passa no teste, ele não fica com a cachola fraca. Ok. Que mais, Siri? Não, só é uma action isso. Ah, bônus action não vai usar nada? Eu não uso nada com bônus action, meu lindo. Você tem ponto de feitiçaria pra fazer, né? Coisa com acelerar coisas, né? Eu não sei usar. Aqui tem que o Murilo Pino. Mas pode ir o próximo. É que todo mundo tem acesso à permissão da sua ficha. Ah, é, porque eu. É. Enquanto você tava com problema aí pra acessar o ouvinte, a gente tava controlando sua ficha. Ai, ai, ai. Tá, Siri, você saiu da redoma? Tem que sair da redoma da Lisbeth, não tem? Como assim, sair da redoma da Lisbeth? Na redoma de luz dela. Precisa sair? Precisa sair. Eu acho. Não pode atacar quem estiver fora da proteção, a menos que saiam dela. É, deslocamento, sai e volta se quiser. É, pode ser. Ficou dentro ou ficou fora? Não, eu fico dentro, né? Por que não? Ok. Põe a cabecinha pra fora. Saiu inteiro, então? Saí. Ok. Legal. Beleza. Agora é a vez do Nirvar e do bichão gigantão. Vamos lá. Ai. Ai. Nirvar. Nirvar. Ação dele. Ele faz assim com o dedo. Posso gastar reação? Pode gastar reação, ué. Só que minha reação vai ser um pouco mais complexa. Então chegou... não é reação, então é uma ação. Não, é uma reação. Eu vou reagir a exatamente esse momento, porque eu tava esperando a minha ação. Ok. Quando a gente chegou, como a Toff é bem observadora, ela viu que o olhar que ele teve para o Griel, especificamente para o Griel, foi de conhecido, tipo, surpreso por encontrar ele ali. Posso associar isso? Eu não diria surpreso, mas ele demonstrou que conhece o Griel. Ok. Bom, não teve tempo da gente conversar sobre ele, então acho que não é plausível essa minha reação. Então acho que eu vou ter que passar. Porque eu tenho que atestar que ele conhece o Griel de Lenore, tá ligado? Pra poder fazer a minha ação. De Lenore eu não sei, mas eu tinha falado que tinha chamado um amigo meu. Quando eu falei, gente, o amigo tá vindo aí. É. E aí logo depois chegou o bicho com o cara, igual. Então, mas no caso eu teria que ter um atestado que ele é de Lenore, porque aí eu teria que tentar envolver Glória nisso pra evitar. Que ele assim, joga essa bola. Anix, sem querer ser assim, mas é um elfo. Eu disse que conhecia, que era meu amigo. Se não for de Lenore, é de onde? Eu acho que dá pra presumir que a Toph imagina que é, sabe? Eu falei que era um amigo meu. Mas ainda assim, a minha reação não conseguiria fazer as ações que eu tenho em mente. Teria que ser ação mesmo. Ok. Então tá. Aquela esfera que agora tá com uns 10 metros de diâmetro. Vai em direção a Toril. Acelerem, lá embaixo você vê o dragão, ele recolhendo as últimas pessoas, quando aquela esfera atinge o centro do Vale da Sombra e penetra no solo. Mas se vai em direção planeta. A Toril, vai passar pela gente. Não, vocês não tinham saído nas costas da criatura? Da criatura, então, vocês... mas depois o cara não se teleportou? Não. O cara foi pra longe. O bichão foi pra longe. Foi o Colossal. É, o bichão foi pra longe, o elfo ficou no lugar que ele tava. E a gente ficou na redoma de ar, preso. Exato. A gente tá perpendicular. Foi junto. Eu vou explicar pra vocês. Bichão tava aqui, ó. Flutuando. Aí vocês apareceram aqui nas costas dele. E o elfinho aqui em cima de algum ombro dele, sei lá. Aí o bichão, vocês aqui nas costas e o elfinho aqui. O bichão teleportou, então isso aqui vai em direção ao planeta, né? Não passa por vocês. E vocês serão assimilados. Não passa por vocês. A esfera ela atinge o solo de Toril, continente de Faerun, e penetra como se ela não fosse algo sólido. Ou! Penetra como se não fosse algo sólido. É mais rápido que um teleporte, hein? Porra! Mais rápido que um teleporte. Né? Ele faz assim, o negócio vai e entra na Terra. Quando entra na Terra, o solo do planeta começa a estremecer. Começa a tremer. Vocês sentem o solo tremendo. Correntou o núcleo da Terra. Ô Faísca! Vocês sentem o solo tremendo. Mesmo à distância ali, vocês percebem cadeias montanhosas oscilando, desprendendo a cobertura de gelo dessas cadeias montanhosas, provocando avalanche. Vocês conseguem perceber que alguma coisa está errada ali. Tá? Ele faz alguma coisa com o planeta. E aí ele se vira na direção de vocês. E eu vou gastar a bonus action dele. Tá, agora o grupo está separado, né? Tá. Tem dois grudados nele. Toph e Lisbeth dentro da redoma. Celerin e Murin grudado nele, flanqueando. Ciri e Griel fora da redoma, os dois. Mas não próximos dele, próximos da redoma, né? Não deram passinho pra dentro de novo, de movimentação. Tá, eu vou gastar só um bônus dele. E vou fazer uma redoma ao redor do... Primeiro eu vou gastar o deslocamento dele. Primeiro ele vai se deslocar. Então ele se afasta do Celerin e do Murin. Tá? Só que quando ele faz isso sem percorrer a distância. Ele se teletransporta, como se ele fosse obliterado e surgisse no outro ponto. Ele usa a velocidade de dobra dele, curva o espaço, sai de um ponto e vai pro outro. Não dá a vocês direito de ataque de oportunidade. E aí ele aponta na direção de vocês, né? Estala os dedos e só surge aquela redoma ao redor do Murin e do Celerin. Bom, e aí o gigante? O gigante ele vai na direção de. Ele vira, vai na direção de vocês. Ele faz a mesma coisa, ele teleporta, aparece onde vocês estão. E vai bater em vocês. Quem tá fora da redoma? Ciere, Griel. Murin e Celerin estão ocultos. E a Toph e a Lisbeth estão dentro da redoma de luz da Lisbeth, né? Uhum. Então tá, então eu vou dar um ataque no Griel e um ataque na Ciere. Desvantagem. Tá. E depois vão ser dois ataques na Lisbeth e na Toph. Aliás, vocês estão os quatro pertinhos, né? Estão os quatro pertinhos ali, né? Então tá, redoma de luz da Lisbeth, o que eu tenho que fazer pra penetrar nela? Pra um punho de 30 km, acho que acerta, né, velho? Exato. Tem que fazer um teste de força. Teste de resistência de força. Teste de resistência de força dele. É, teste de resistência de força contra CD para resistir às magias. Tá. Acho que ele consegue. Penetrarem a barreira, poderão atacar. O punho do cara é bueno, velho. Ok, então vai rolar. Vai rolar, vai doer. O cara vai destruir. Vai mano. Doer. Já tomou uma penetrada de 30 km? Save entrou de força do Celestial. Giganórmico. 38, passa, Lisbeth, na sua dificuldade? Passa. É 34. 35, 35. Perdão. Somado com o negócio do dragão lá. Então tá, então acontece o seguinte. Ele dá aquele soco titânico incendiando a atmosfera. E aquilo despenca sobre vocês como se fosse literalmente um meteoro. Então é como se fosse o mesmo efeito da magia, chuva de meteoros, quatro vezes sobre vocês. Lisbeth, Toph, Ciere e Griel. Vocês vão ter direito ao teste de resistência de destreza habitual. E vocês estão tomando quatro chuvas de meteoro em cima da cachola de vocês. Podem rolar. E a dificuldade do teste... Cadê? É 47. Eu não passo nem do tirar 20, eu passo. Você tem evasão, né? Aham, eu tenho, mas mesmo com bônus eu não passo. For punch, man. Pode, mano, porque o cara dá. Não, foi eu não. Uhum. Eu não passei nenhum, Charles, nem se tirar 20. Mas você não tem. Eu tenho, mas eu só vou dar metade do dano. Só vou tomar metade do dano, mesmo se eu não passar, tá ligado? A metade do dano é... É, 200 de dano. Ok. 47? Hã? É 40 e quanto o teste? 47. Eu acho que só eu passei com 20. É. Ah, top. Será que funciona? Vai até 45. Mas funciona? Eu passo com 45. Vai gastar ponto heróico, alguma coisa assim aí, gente? Passou um arrancado no rabo. Você já usou seu ponto heróico? Efeito maldão, eu passei. E deixa eu poder usar ponto heróico pra ter a resistência lendária. Ele não fez do jeito que eu queria, não. Ele não fez do jeito que eu queria, não, mas tudo bem. Ainda assim, funcionou. A D nem joga porque o Bardo... A D não jogou porque ela já sabe que não vai passar, então ela nem joga. Tá. Não, primeiro, o primeiro... O primeiro ataque deu 103 de dano. Metade é concussão, metade 20... é fogo. Só foi 20 de 10, Jeff. Só foi 20 de 10? Sério? Só é 5 por primeira. Ah, então tá, é verdade. Tá, então vou rolar todos os danos de fogo, então. Os 4 ataques, vocês têm resistência, têm imunidade aí. Nossa, que dano alto que tô dando. Quem disse que todos vocês? Já tirei todos aí, muita gente. Opa. Se todos aí, é muita gente. É, eu vou tomar um dano e meio só. Esses foram os danos de fogo. Oh, caramba. Concussão. É 20 o chuva de meteoros? É, porque é 40 dados. É 40 dados, né? São 4 chuvas de meteoros sobre vocês. É, então, ao invés de eu rolar 20 dados... Não, são 4 testes, né? Primeiro ataque, segundo ataque, terceiro ataque, quarto ataque. Tá rolando os dadinhos aí. É, acho que... 423 de dano de fogo. Eu já posso entregar os pontos, já? Já pode entregar ficha? Já pode, já? A Lisbeth, a D não jogou teste de destreza, né, mano? Nem pra ver se ela tira um 20zinho. Ah, toda vez eu tenho que rolar, né? Então tem que rolar o save de força dele de novo. Mais 3 vezes. A gente tem que fazer o teste 4 vezes, é isso? 4 vezes, são 4 ataques. Cada ataque é uma chuva de meteoros que cai sobre vocês. Segundo, vamos ver se o segundo penetra na barreira da Lisbeth. 39. Passou também, né? Terceiro. Eu caí por 8. Nossa. Quarto. Incrível. Passou tudo. É, todos atravessam ali. Dá aquela metralhada em vocês com os punhos gigantescos dele. Peraí, isso aí é que ele tá fazendo um ataque físico, só que a descrição de dano é o equivalente a meteoro, é isso? É como se fosse uma chuva de meteoros, mas é ataque físico. Porque então, o punho dele despencando sobre vocês é como se fosse um meteoro caindo, realmente. Não, tudo bem, porque assim, se for contar como dano físico, eu ainda tenho uma chance de sobreviver. Porque dano físico em mim tem que ser com desvantagem, tem a porcentagem pra me acertar ou não. Tá ligado? Aí eu tenho uma chance maior. A porcentagem pra... te acertar, né? É porque o Jeff nem tá rolando ataque na gente, né? Não, então, ele é um ataque em área, né? É um ataque em área. Bem. Por isso que eu tô perguntando, se é um ataque físico, mas com descrição de um dano do cara. Eu sei, o ataque dele é gigantesco, mas... É um ataque em área. Eu tô tentando tirar um jeito de sobreviver, fia. É um ataque em área. Ah, talvez você possa rolar o saving throws com vantagem, né? Já que ele já atacaria você com desvantagem. Ó, vamos fazer o seguinte, seus testes de resistência são todos com vantagem, Toff, porque os ataques deles são com desvantagem, né? Por que os ataques deles são com desvantagem? No meu caso, por causa do meu manto, da Pantera Deslocadora. O manto não é uma porcentagem de falha que ele tem? Também. Como ele foi aprimorado, é uma porcentagem e um ataque com desvantagem. Ah, tá. Então, desvantagem, então você vai rolar todos os seus saves com vantagem. Tá. E o caso da porcentagem, você rola a porcentagem pra ver se no momento em que o punho desceu, você tava piscando ali, saindo do plano físico. Você tem mais chance de esquivar, então. Exato. Ah, então, deixa eu ver. Falei. Eu falaria todos, tá ligado? Mas você só passa com 20 aí lá, né? Você apertar o botão direito pra pôr xizinho. Como que é, Greg? Fala aí de novo. Botão direito. Aperta o botão e tem uma bolinha embaixo. Tem um xizinho ali. Botão direito tem um xizinho. Aí, pronto. Pronto. Valeu. Terminou o grupo do xizinho. Mas, Toque, você sofre metade do dano, porque os dois têm evasão, né? Tanto então, a Toque quanto o Guriel tem evasão, né? Mesmo que a metade. Qual que é a evasão? Ficou com a metade de 50 mil de dano. Ok. Ela não tem 25 mil de vida. Mas... Perfeito. Mas, ô Toque... Ô Toque, você ainda tem a porcentagem. Rola a porcentagem aí. 813 de dano no total. Puta que pariu. O Griel, ele ainda tem a armadura do Ungaka? E eu ainda passei em... Exato, o Griel ainda tem a armadura do Ungaka. A Lisbeth tem a armadura do Ungaka. Eu acho que a Toph não tem, né? A Toph não, da Toph já era. Serinho, eu que não tenho. Mas já com muita resistência, Jeff? Jogar um D10, Jeff. O Celerin tem, sim. Vou jogar um D10. 5 pra baixo, ele falha, beleza? Ok. Primeiro acertou. Segundo acertou. O quarto errou. Vai tomar no cu. Caralho, eu disse, tá ruim nos dados em fogo. Acertou 3 e errou. Mesmo se for um quarto de dano, eu tô fudido. Tô lascado, lascado. É um quarto de dano, Ariel. Um quarto de dano. Então talvez. Passou na evasão, você desviou da metade do dano. E a armadura absorveu mais metade ali. Então você toma um quarto. A armadura explode, vai dar onda de choque, né? Provavelmente. Na sala você ia ter um problema. Alice. O que que foi? Você ia ter problema? Se ele tomasse uma sala, ele ia ter um problema. Ah. Morri, mas passo bem. Morreu, mas passa bem. O Ariel tomou 203 de dano. Tá vivo, Griel? Espera que eu tenho que contabilizar aqui, porque é quase um vestibular essa porra, peraí. Quase um vestibular. Ó, é 812 de dano. 812/4. Na verdade não, porque eu passei no segundo teste, então 800... Quanto que é 812? Menos... Mas você fazer o dividido por 4, mano. Dando total não, não dividido é. Por 4, mano. Menos 127. Menos... Coloquei 150 de dano. É, metade da armadura, metade da evasão. E depois você tira um quarto. 157 de dano que eu coloquei. Eu tô vivo. Tá vivo? Eu tô vivo. Ok, a armadura explode então. Como assim explode? Ah, explode. Eu também acho que tem que ser. Você rebate o dano do servidor. Eu não vou perder a armadura, né? Não, ela repele o dano. Ela absorveu 150 pontos de dano, né? Recebendo metade sempre, né? Quando dá 150 pontos de dano, você vai preenchendo. Ela tem uma barrinha de vida. Quando dá 150 de vida, né? Aí ela explode, dá uma onda de choque. Igual o Pantera Negra, sabe? Até a imagenzinha do Pantera Negra. É, no final do turno do bichão, que eu acho que encerra agora, né? Não, acho que é no final do turno da rodada. Do turno vigente. Turno cuja ação encheu, entre aspas, a armadura. Se então... o cara não for fazer mais nada, se não for fazer mais nada, provavelmente agora. Ah, acho que eu vou bater de novo. Ainda, pô, metade da vida ainda. Vou gastar um pulso de ação, vou fazer esse ataque de novo, eu acho. Manda. Mas só na Toph. Pô, que você tá em 127 de PV? É impossível isso. É, tá estranho isso. Seu TP, seu dado de vida é D10. Ela curou, mano. Acho que curou tudo D. A gente curou tudo lá na sala. Lá na torre. Como é que a Denise vai atualizar a página? Ela sempre dá umas bicas no bagulho. Inclusive, pode dar máxima, né? Ela dá umas bicas aqui no microfone aqui e para de funcionar. É, o fio. Não, não chutei fio, né? Ah, o negócio aí. É, não, eu tenho 137 de vida, porque teve outras sessões em que eu perdi metade e quase não consegui recuperar isso. Então, a gente curou tudo, gente. A gente fez descanso, assim, reduz um pouco o negativo. Mesmo assim, teve outras vezes, foi reduzido. E aí eu perdi. Então, mas esses que reduz, você recupera com descanso. Então, mas esse é o total da minha vida. 127 mesmo. Não, não tem como. Quanto você tem de constituição? Deixa eu ver. Não, se o dado de vida dela é D10... É D12. É D12. Não, subiu na caverna do... D12 subiu. Não, mas os dados de vida de vocês não subiram no cemitério dos dragões também? Não. Subiu sim. Não subiu não, Dino. Subiu sim, eu jogo D8 agora. Mas você não, joga a pelo a gente parou de jogar tipo, não pelo... Joga pelo de longe. Não. Não subiu não. Inclusive dados de vida, subiu sim. Subiu sim, mano. Todo mundo tá errado aqui. Então aumenta uma categoria aí o dado de vida de vocês também. Quando a gente tava discutindo com o Lucas, lembra que era D12? Aí passou a ser, acho que 2D6, ou 2D5. Eu tava discutindo ainda. Vocês estão no 32? 31, é. Até o 30. 31 vezes 12. Mais 31 vezes... A D10 era 300 no mínimo a vida dela, sem constituição. Não, mas a gente subiu 527, dela. Denise. Não, a gente subiu do 20 ao 30. Não, mas eu nunca cheguei a isso. Atualizando para a vida máxima do nível 20, como se tivesse tirado tipo, todos os dados. É o bônus máximo do nível 20, então, né? É, então quanto você tem de constituição? Então são 20 dados de vida. Então 20 vezes 5 mais 20 vezes 12. Então são 340 de vida total. Que é 20 vezes o dado de vida mais 20 vezes o bônus de constituição. Isso. Então 340, D. Correge aí, mas você morreu. Meus queridos, o vovô me viu. Minha foto tá ali no chat, chaca coisa. Vai lá, Ariel. Falou. Beleza, tchau, Ariel. Tchau. Não quero a rolada anterior, não, tô fora. Isso que é uma nova, né? Sai fora, não quero rolar nenhum, não. Tchau, Ariel. Gente, então eu tenho. No seu caso é D20. 20 vezes 20. É 2D8? 2D8. Ah, é 2D8. Então são 20 vezes 16, né? Isso. Mais 20 vezes. Qual que é o seu bônus de constituição? Bônus de constituição. 10. Tirando 10. 20 vezes 10. Então você tem 520 de vida. Alguém mais quer calcular aí? Já fala que eu já calculo já. Caralho. Mais alguém? Mais alguém? Todos eu sei que eu sou menos. Então vamos lá, 20 vezes. Qual que é o seu dado de vida agora? Agora é D10. D10. 20 vezes 10, mais quanto que é o bônus de constituição? 20 vezes. Minha constituição é 6. 6. Pode ir. 320 total. Então aí, no caso, como eu perdi muita constituição, ainda não voltei, eu tinha marcado 336. É, vocês tiveram a perda de constituição por conta da maldição, né? Não só da maldição, das outras vezes também. Então tem 320 total por conta da maldição dos níveis de construção. Só por conta da maldição, porque o resto vocês curam com descanso. Uh-huh. Lembra que cada 3 horas ali na torre do Alminster é um descanso prolongado. Certo. Cada hora na torre dele é um descanso prolongado. Então, beleza, agora tá certo. 320 e 220, tirando a constituição. Isso aí. Beleza. Mais alguém precisa? Foi? Não, o meu é só somar 80, né? Que sai de um D12 pra 2D8. É isso. Beleza. Show. Bom. É, isso aí foi a vez do bichão. Caiu mesmo, Toff, ou não? Caiu. Caiu ainda assim? Puta que pariu. Sim, eu já tenho 220 de vida. Ah. E eu não passei nada. Bom, nenhum desses danos é suficiente pra matar a Toff. Ou é? Eu acho que é, hein? Eu acho que é, hein? A Toca ela toma 400 e pouco, né? Ela tem evasão. Mesmo se eu tomar metade do dano, e ainda assim cai, porque eu tô com 200. Você cai, mas não morre. É, não morre, porque o máximo que deu de dano ali foi... Vamos ver, 88 mais 100, mais 100 dá uns 200, não chega a matar. Não chega a dar o dano suficiente pra matar. Total, vai dar 406. É. 406 é 202, 220 então ainda tá com 18 de vida. Engraçadinho. Não, não. Aí você tira de metade. Tô ligado. Não, já tô caído. Tem. Com zero. Ok, isso foi a vez do Celestial. Top, você. Caído. Teste de morte. Meu talento de recuperar a vida. Ele funciona só com o meu acordado, né? Uhum. É um D20, né? Joga, né? Um D20. 10 ou mais. Tem o bônus da Lisbeth que conta. Bônus da Lisbeth conta. Ah, tomara. Você não usa o bônus da Lisbeth, né? Não. Mal. Tem algum outro bônus que conta pra tese de resistência? Isso é um teste de resistência, não? Então, mal. Meu cajado. Seu cajado tá ativo? Sim, eu tô deixando ele permanente ativo. Mas como eu perdi a consciência, eu perco a concentração. Não, o cajado não é concentração, né? Claro que é. É, pra manter o bônus, não é? Não. Então passou. Então, um sucesso no teste, beleza. Mas hoje você é monge, você é uma proficiência. Não entendi. Ah, é. Você é monge, você soma proficiência no teste de morte. É verdade, né? A única classe que soma, né? Exato. Bom, passou, de qualquer forma, um sucesso. Vai ser difícil você morrer. O cara tem então, tudo isso e tá querendo morrer, porque não soma. Murren. Oi. Você e o Celerim dentro da nova redoma de nada. É. Bora destruir a redoma novamente do mesmo. Vai destruir ela? Vou destruir ela. Ok. Então vai. Essa redoma ela tem CA30 pra ser atingida com eficácia. E 250 pontos de vida. Então eu acertei. 83. Certo? Porém, aí precisa ver como é que vai fazer referência ao dano. Porque como eu vou usar o poder da manopla pra transformar o ataque em crítico. Eu acerto o crítico. Não sei se vai poder fazer isso porque eu atacar o meu objeto. Não, tá com o objeto até de boa, mas você não tem que avisar antes isso? Não, eu tenho que acertar o ataque primeiro. Ah, é? É, porque daí eu posso transformar o meu acerto em acerto crítico. Ah, tá. Então é válido, é válido. Então... Vamos dobrar esses... Bom, destrói numa só, não precisa nem calcular. É, dobrado. Isso. Destruiu. Isso foi seu primeiro ataque, né? Sim. Aonde tá o elfo? O elfo, ele se afastou somente 6 metros de vocês dois. E aí conjurou a redoma. Tá. Vocês me dariam pra chegar com movimentação normal ou dash? Normal. 6 metros. Você anda muito mais que isso. Pode até usar investida se quiser. Então vou dar o segundo ataque nele. Então vai. Onde queria ir? Vai lá, CA41. Ataque descuidado? Ataque normal. Ok. Boa. Errei. Errou. Você conseguiu errar um ataque nesse cara. Tem mais ataques? Pulso de ação. Ah, não, já usei pulso de ação. Você não tinha 3 ataques por rodada? Não, tem que acertar. Ah, não sei se eu posso usar o bônus pra poder fazer o outro ataque. Porque eu acertei um crítico, mas não sei se tem que ter um crítico natural. Tem que ser crítico natural pra poder dar o terceiro ataque. Ah, tá. Entendi. Ah, beleza, você vai com o machado na direção dele, tá? E ele só dá um passinho pra trás, assim, flutuando um pouquinho pra trás. E olha pra você com curiosidade. Ele tá despreocupado com os ataques que você tá causando nele. Foda-se, ponto herói. Vou usar o pulso de ação. Pra atacar ele novamente. Dois ataques então. Mais dois ataques. Oh, errou! Errou, Murin! Você dá outra machadada, ele esquiva pro lado, olha pra você, encara você assim de perto e sorri. O olho dele estalado, denotando insanidade. Segundo ataque. Ah, toma no cu! Mas você é ruim, hein? Pega uma cartinha! Opa, sua guarda se abre um pouco. O próximo ataque que sofreu será feito. Já é feito com vantagem, então não muda nada. É, que droga. Que droga, que pena, Murin. Que pena, que pena. Caraca, mano, só tem que tirar 13 ou mais no dado pra acertar ele. Que pena isso. Bom. Fazer o que, né, velho? Vou te dar uma porrada então na ação lendária dele. Consequência. Né? Mas eu acho que eu não te acerto, não. Vou jogar dois dados aqui. É só rolar duas vezes. Barra R, 1D20. Mais. Raio obliterante. Não, tá de pertinho, vou meter um punho obliterante em você. Punho obliterante dói mais. É, dói mais, é mais da hora, mais da hora. Então esse aqui eu tenho mais 5, então vai ser mais 30. 43 acerta? Errou! Eu dou uma olhada aí, não me veio, dou uma olhada pra ele. Abre um leve sorriso. Quando você tá abrindo aquele leve sorriso, você vê o punho dele se desviando, indo na sua direção. Não. Puta que pariu. Foi quase, hein? Foi quase, hein? Ah, mas é com vantagem, né? Então tem que rolar de novo o ataque. Também. Ok. 35. Puta, que bosta, hein? Então 35 mais os 3 lá do ponto heróico dá 39. Errou. Ah, na verdade seria 43, né, Jeff? Fica maior. É, tá certo. É vantagem, né? Ok. É o maior. Beleza. Ação lendária dele, ele erra você. Lisbeth. Tá chamando. É um D20, né? Isso. Caramba, Lisbeth! Que droga, hein? Mas o bônus da sua hora se aplica. Tem mais 7, dá 12, né? Então passa. Passou. Mas a hora ficativa pra consciente. Boa pergunta. A gente nunca questionou isso, na verdade. Boa pergunta, né? Eu acho que não. Você sabe de cabeça isso, Gui? Eu acho que não fica. Já tô com palada aqui na mão. Aura, aura, aura, aura, aura, aura, aura, aura, aura, aura, aura, aura, aura. Aura of Warding. Não, é Aura of Protection. Aura of Protection, né? Cacete, cadê essa porra dessa aura? Acho devoção não. É, todas as auras estão falando que enquanto estiver consciente. Cadê a aura de proteção? Achei! Você deve estar consciente para receber esse bônus. Falhou! Falhou. Uma falha, hein? Vocês veem a Elizabeth dando aquela convulsionada, flutuando ali no espaço. Mas o do cajado da Toph entra, entra? O do cajado da Toph entra, que estão perto. Verdade. Mas não passou. Então passa. É, vê quanto que é que dá. É 5. Mas é. Não, dá 10. 10 passa? 10 passa, dificuldade é 10. Falando que o meu cajado dá 5. O cajado dá 5. Sim. Dá 10 no total passa. É tese de morte simples, não é aprimorado ainda. Ainda. Bom, Griel. Griel vai ficar de aliado então pra vocês. Griel! Alguém vai dar ação de ataque à distância, use o Griel. Não tem como atacar uma poção de cura, distância. Não. Não tem. Então tá. Vamos deixar o Griel de aliado aí. Celerinho, você. Oh, caramba. Como que tá a situação dessa área aí? Destruída. Murin destruiu ela numa única patada. Ué, deu bem. Deu. Porque tem vulnerabilidade, esse tipo de coisas todas. Ele deu um crítico. Mas num golpe só ele destruiu. Vou pensar no bem-estar das pessoas que estão começando a cair. Literalmente pra terra. E vou usar pura em massa. Oh! Muito bem. Então, um Lisbeth Top, divide 700 pra vocês aí. Na verdade dá pra jogar 220 pra mim e o resto pra ela, que é o que eu tenho no PV máximo. Pode ser, então. Deixa eu ver uma coisa então pra ajudar vocês também. Cadê aliados? Cala a boca. Aliados. PJ soltantes como aliados. Tá, ó. Faz assim, ó, joga mais 3d10. Vamos botar o Griel aí fazendo Cirano da Cura, ajudando o Celerin nessa cura, então. Joga mais 3d10 pra curar todo mundo. Cura feio pra caramba ainda. Ainda sobra papo de uns 150, 200 PV ainda. Mesmo curando eu o máximo, a Lizbeth o máximo, ainda sobra seria pra caralho. Ah, é? Não. Sobra ou falta? Você é 220, a Lizbeth é 480. Ela não vai ficar full ainda. Ela tá com... Ah, não. É, de verdade, passou esse efeito. Já pode colocar aqui os 500 e pouco. Aham. O Jean não falou pra você? Agora há pouco? Não, você tá fumando um crack? Seu PV foi 520, não é? Então, a gente fez o descanso tudo certinho, você tá com 520. Tá fumando crack? Porque conta o. Tira o ponto que perdeu de. Da Constituição por causa da modificação lá, da maldição da múmia. É, aí tem uma maldição da múmia. Mas ele deu 2 de Constituição só, a vida dela ainda é pra caralho. Isso. Vai perder o quê? 24? É 2? É um de modificador. É, o dela vai pra 9, é 500. Ó, o dela tá igual o meu, se ela tiver, dependendo quanto que ela tiver de Constituição. É, você vai perder tipo 20 de vida só. É pra 500. Ela tem o mesmo tanto de life que eu. E aí, viveu ou não viveu? Não, eu dei 492 de cura pra ela. Porra. Ela despertou todo mundo aí. Reviveu até que não é pra reviver. E aí tem o meu defeito. Peraí que tem um bônusinho do Theon ainda, né? Como aliado. É, não carreguei o sopro, então eu vou acumular só um bônus. Cadê o... Eu vou mirar um disparo de eletricidade no elfo. É tipo um missão mágico esse aí. Fazer... Hã? Esse é tipo um missão mágico. Ah, é o Kentrip, né? Ah, tá. Só que eu vou canalizar essa eletricidade alterada que ele jogou em mim. Uhum. Vou meio que dominar esse poder e vou rebater pra ele. Como é que é? Explica de novo, deixa eu entender. Eu vou pegar essa eletricidade que tá pulsando em mim, que é a alterada, que conseguiu me danificar. Eu vou começar a envolver ela com a minha eletricidade, como se eu estivesse, tipo, dominando ela e tentando manipular. E aí eu vou usar essa eletricidade modificada para usar o meu Kentrip e bater nela. Entendi. E vai dar um 220 mesmo. Vai dar um Thunderbolt de 76. Ok. Tá, Celerinho, você dispara aquele raio elétrico nele. Tá? Canalizando aquela energia bizarra adulterada que tava sobre você. Né? Isso vai na direção dele, ele olha pra você com fúria no olhar, mas não dá tempo dele fazer nada. Atinge o peito dele em cheio. Vai andando fraquinho. Atinge o peito dele em cheio. Quando atinge o peito dele em cheio, você nota assim, as faíscas, né? Elas percorrendo assim todo o corpo dele, como se elas fossem se espalhando assim ao redor do corpo dele. Tá, como se fossem sendo absorvidas, alguma coisa assim, né? Mas no momento em que atinge, você vê ele tendo um espasmo e sentindo a dor causada pelo seu ataque. Ele tem uma espécie de um espasmo ali, então você percebe que você feriu ele. Mas depois essas faíscas vão se espalhando ali. E aí ele olha pra você. Ele olha pra você e ele revida. Ele pega aquela energia que veio de você ali, tá? Ele tá esparramando assim pelo corpo dele. Ele faz assim com a mão, puxa pra trás e ele dispara na sua direção. Ele volta o seu ataque contra você mesmo. É um ping-pong. É chiclete jogando um pro outro. Tipo isso. Tá? Tá, vamos lá. Teria que jogar um D. Tem que jogar. Se der reação dele, ele tá usando ação lendária. Ação lendária. Ação lendária. Nem gastou a reação. A reação ele não tomaria o dano. Mais 30. Ah, opa, 47. Acerta? Não. Ô, caralho, como assim não acerta? Faltou quanto? Vou gastar ponto heróico. Quer mesmo gastar? Eu quero. Faltou 18. Vou gastar. E vou rerolar. E vai tirar um. E vou tirar um 20. Chupa! É, não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Faltou 15 aí. Dispara o raio, tá? O raio passa ao seu lado. E você nota algo estranho. Conforme o raio passa ao seu lado, faíscas se desprendem dele. Arcos voltaicos pequenos desprendem dele e são atraídos pra você. Mas não, esse ataque não te atinge. Ok, foi, Celerim? Foi tudo. Mano, ele, mano. Siri, vai? Vou sim. Vou sim. Eu sei que você vai. Que bom. Bem. Ó, ele tá rendido. Foi no turno passado que ele jogou a esfera, né? Foi. Foi uma esfera por turno, isso. 6 segundos, então. Como assim, 6 segundos? A esfera lá é lá embaixo, lá no mundo. Ah, tá, aquela lá, sim. Então eu vou voltar no tempo essa esfera aí. Você vai o quê? Eu vou voltar o tempo. Voltar ao tempo. Isso. Usando a runa? É, porque eu quero voltar essa esfera. Porque eu tinha entendido que estava de outra maneira, de outra disposição com o combate. Tá? Então eu vou voltar no tempo. Essa esfera pra ela não atingir Toril. Ok. Entendi. Tá legal, Cira. Você vai usar que nível de runa do tempo aí? Como você vai trabalhar isso? É, eu vou usar dentro do que eu tenho. Ok. Vou usar 12 segundos. 12 segundos. Beleza. Você, doutor estranho, né? E aí você começa a girar, né, pra voltar o tempo, e aí você vê o elfo. Ele olha pra você, Siri. Ele faz um gesto igual. E ele contera a sua runa do tempo. Ok. Era o que eu queria que alguém fizesse. Vou dar um counter aqui. Você vai... Bom, aí a parada é assim. Você usou, ativou. Tá? Tá ativada. Vai rolar o teste normal pela ativação que você fez. Só que aí ele tá tentando usar o poder dele sobre o seu, dominar o seu. Então você vai rolar junto comigo, resistido, um teste de runa do tempo. E vamos ver quem ganha. Ok. Runa do tempo. Ih, foi bosta. Calma que eu tô achando a minha. Relaxa que tem todo o tempo do mundo. vou gastar meu ponto heróico, hein. Vou gastar meu ponto heróico e acrescentar... Não, se eu acrescentar um D6, dá empate e te enrola de novo, né? Tirei 12 no dado, você tirou quanto? Tirou um 14. A gente tinha a mesma coisa de runa do tempo, amor. Ah, é? A gente é soldado. É. Soldado. Só. A gente tem 33 cada um. Se eu jogar um D6, eu posso empatar. Vou ter que jogar um D20, então. Quanto que deu meu D20? 8. Vou rolar o D20 aqui. Gastei meu último ponto heróico. Ponto vilanesco. Puta que pariu, os dados estão me trollando hoje. Graças a Deus. Não vou nem falar nada, não. Caralho. Tá. Se ele vai fazendo poder ali pra quebrar o seu poder da Runa do Tempo. E aí você se concentra mais. E aí você faz a esfera voltar, pairar em cima do local onde ele tava, desaparecer. Se desformar completamente. Eu olho pra ele assim. Eu só dou um sorrisinho assim, tipo. Cusão. Ah, é? Ah, é? Então tá, Siri. Agora ele vai usar uma ação lendária em você, sua pilantra. Pode usar. Ele vai gastar 3 ações lendárias pra isso. Caraca. 3 ações lendárias. E alguém ficou putinho? Ficou putinho. Ficou putinho mesmo. Você fudeu com o plano dele. Essa é a minha especialidade, fuder com o plano das pessoas. Pode ser tanto planos mirabolantes quanto planos físicos. Tá. Dezoito. 41. O cara tem a runa do fogo também, velho. Ele tem então... tudo que a gente tem devido os caras ter dominado a Lisbeth lá. Ah, é verdade. Uhum. Esqueci de ser detalhado. É, não se esqueça, eles têm todos que a gente tem. E algumas surpresinhas a mais. Toma aí, Siri, 14 pontos de dano de fogo primordial. Foi fraco. Eu vou reverter pra ele. A filha da puta. Se você pode, porque ela também não pode. Sabe do seu próprio veneno, filha da puta. Filha da puta. Fila de uma égua. Só que não. Ele dispara. Puxa, aquela rajada de chama. Só que é chama primordial alterada pelo nada. Tá? E aí você vê na mão dele a runa do fogo brilha ali. Só que enegrecida. Então são chamas azuis escuras que vão na sua direção, Siri. E aí você usa o poder do vazio. Abre aquele vórtice de entropia, atravessa ali, abre um vórtice nas costas dele, e aí quando a chama vai pra atingir ele, uma coisa acontece. Brilha no corpo dele, brilha na testa dele, tá? O símbolo da runa do fogo brilha assim. E na hora que a chama da runa bate no corpo dele, ela se dissipa. Entendeu? Entendeu? Eu não entendi. Pra mim não faz sentido, mas ok. Ele mitigou o dano, ele absorveu o dano de volta do fogo. Ele criou o fogo primordial, o fogo voltou pra ele e absorveu. Faz sentido? Para que faz. Assim como o Celerim taca raio, volta pra ele e toma dano. Faz sentido. Se vocês chegarem a entender, vocês vão ver que faz sentido. Ok, pra mim a primeiro momento não faz sentido. Eu não vou discutir. É uma habilidade que eu não conheço. Ok, a minha ação já acabei. Ok. Então tá, então é a vez dele. Ah, é a vez dele! Ah, é a vez dele! Bora estourar essa armadura que ele tá. É a vez dele! É a vez dele! Acho que eu vou bater nessa filha da mãe dessa Siri aí. Ok, ele vai fazer isso que ele fez. Só que de novo. Vamos meter a runa do fogo na Siri. 40. De novo, 14 de 10 de fogo. Toma esse, ele. É, no save você passa, né? Toma só a metadinha. Não, não, meu save é pra minha runa do tempo. Ah, pra sua runa? É. Uhum. É, eu tô fazendo maluquice, né? Eu tenho que dar uma jogada de ataque primeiro, né? Pra tentar acertar. Tô doidão. Isso é um raio. Então é barra R, um D20 mais 30 pra ele te atingir. Bom, isso vai te atingir. 49 te acerta? Tire. Ô, cara, tá mutado, acerta. Então toma aí 76 de dano de fogo primordial. E metade disso é dano obliterante. Ok. Que você vai resistir e vai tomar metade ainda, né? Ou seja, vai dar só 19 de dano obliterante e não reduz o seu máximo. Foi sua... Ah, não, é minha vez. Tô viajando aqui. Sua vez já foi, sim. Tá. O gigante, o bicho gigante. Certo. Vou dar chuva de meteoro em vocês de novo. Então, quem tá... Cera, você se mexeu, Cera? Não. Não? Não. Então vai tomar junto ali. Cera, Griel, Toff, Lisbeth, todo mundo vai tomar dano. Caralho, mano, eu levantei ainda, velho. Vai cair outra vez. Mato, mano. O bicho... tá fechado? Vai cair outra vez. Hã? Acho que eu vou bater um pouquinho no Murino Celerinho também, só pra ser divertido, vai. Eles não estão apanhando nada até agora? Já avisa, porque quando o teste cada um vai ter que fazer, se a gente vai ter que fazer ou não. Dois em cada, eu vou dividir esses ataques. Então cada um vai fazer dois testes aí. E eu vou rolar o dano. Eu vou fazer... Ah, dano. Vamos ver aqui. 20 de 10. Cortante. Não, cortante tá louco. Fogo. É uma chuva de tesoura? É chuva de tesouro. De tesoura. Chuva de canivete. 20 de 10. Acabou, mano. Concussão. Eu não passo, mas nem se eu tirar 20 no dado. Qual que é a CD? 47. Eu tenho um anel de evasão. Ele acerta um, o outro não, tá? Já fiz os testes. Ok. Joguei na sequência aí, tá? Os dois ataques. Os quatro ataques, na real. Não, joguei dois só. Esses foram os dois primeiros, ó. Então, Cieri, Toff, Lisbeth e Griel. Falta uma concussão aí. Aí foi. Concussão é mágico, Gê? Não. Então eu não tomo. É tudo dano físico isso aí. De fogo eu tomo, de concussão não, então. Vou usar duas cargas do anel pra poder desviar dos dois ataques. Ok. Aí é esses danos aqui, né, Jeff? O nosso é o 115 pra baixo. Isso, 115 pra baixo. Tá, então eu reduzo 115 por... É doidinho. Por 4. Tenho resistência a dano físico, a concussão e resistência por causa do... de evasão. O nosso deu 452. Ai, ai. E aí a gente vai dividir agora. Peraí, deixa eu ver se tem... Essa porra não causava dano obliterante também? Uma coisa a mais aqui de dano. Mas eu acho que eu não tenho. É quanto? 452? Isso, esse é o nosso. Comprei. Vou jogar mais um teste. Né? Foi minha vez. Porra, mano, tomei 113 de dano. Ai, que dor. Pronto. Ele fica de lado. Entre vocês assim, e vai, dois punhos assim, ó. Puf, soca num grupo. E os dois punhos de baixo vai assim, puf, soca no outro grupo. Bate punho com punho ali. Esmagando vocês. Incinerando vocês. E... chamuscando a atmosfera de Toril enquanto isso. E ele continua lá de boa. Toph, você. É você. Deu uma malhada. Seguinte, presta atenção que a ação é complicada. Ah. Eu olho bem pra ele. Tento buscar o fundo do olho dele. E dou um assovio discreto pra chamar a atenção. Tá ligado? Não sei se vai funcionar, porque a gente tá com essa bagaça de... esse bagulho de mergulho na cabeça, tá ligado? O escafandro do Griel. Uhum. Quero saber se ele olha na minha direção. Tá, é um assovio pra chamar atenção, né? É. Tipo assim, não é um filho assovio. Ah, caralho! Tipo assim, aquele assovio discreto só pra ele dar aquela olhada e me encarar. Como é que ele assovio que você dá com os dedos na boca? Porque tá. Eu chamo a atenção também do bichão também. Nem de outra pessoa. Faz um teste de perícia social aí então, vamos ver se você chama a atenção do jeito que você quer. O que é uma perícia social? Ver o que que... uma perícia de interação social, persuasão, intimidação, ver de que forma que você tá querendo fazer. A dificuldade é 25 e se, por ser um teste, um assovio discreto, se você passar, você chama os dois. Persuasão, então. 25. Os dois olham na sua direção. É, mas então, a intenção não é os dois olhar, caralho, a intenção é só... Você falou que era os dois, caramba. Não, eu falei pra não chamar a atenção do bichão ou de qualquer outra pessoa que esteja ali próxima. Ah, não a chamar a atenção do bichão, ok. É. Beleza, ele olha pra você então. Ok. Essa... ele vira na sua direção. Olhando no olho dele, eu começo a passar a mão no que seria na minha frente. Certo? É. A hora que eu vou passando a mão, eu começo a tentar procurar na trama o cabo que liga ele, a trama que liga ele, a linha que liga ele. Uhum. Tendo ele como alvo, minha visão. Certo. Porque a hora que ele olha pra mim, eu passando a mão na trama, eu encosto no, na linha que seria dele. É. Ok. E... se eu conseguir encontrar a trama dele, aí eu vou tentar dar um ataque direto na trama dele, na linha que liga ele com o universo, com a vida, com a existência dele. Que vai ser, acho que, um dano direto. Só que esse dano vai ser mental, porque eu vou tentar dar um choque mental nele pra colapsar os neurônios dele com a runa do eletromagnetismo. Porque é a única runa que eu acredito que eles não tenham ainda. Tô jogando, cara, pera aí. Tá bom. Tá. Achar ele pela runa, pela trama. Jogou uma percepção? O quê? Percepção. CD 50. Ok. Perception. Ah, vai tomar no meu cu! Vai pra um caralho, vai se fuder, desgraça. Vai tomar no rabo. Você olha o fiozinho aqui, aqui, aqui, passou. Não, cacete, eu quero gastar uma exaustão pra adicionar um D6. Vai se fuder, não. Fechou. Beleza, passei. Gastei um de exaustão, encontrei. Volta aqui, passou não, volta. Não, pegou. Tomar no cu. Você quer azarado mesmo. Ok, Toff. Você sente a conexão dele com a trama mágica. Você consegue detectar, você consegue percebê-la. O que, que você vai fazer? Ok, agora eu quero usar a runa do controle com a runa da mente, porque eu ia tentar usar essa linha da trama dele para poder descarregar a runa do eletromagnetismo para chegar na mente dele e colapsar os neurônios, para dar um bug mental nele. Vai ser o uso de três runas em conjunto: runa do controle, runa da mente e a runa do eletromagnetismo. Ok. Tá. Vai lá. Ok. Primeira runa. Ó, eu não tenho coisa, então não vai dar pra jogar com vantagem. Vou jogar então a runa. Cadê? A primeira runa vai ser a runa do controle. Eu tirei a porra de um. Tudo bem, só pra. É. A runa da mente. Seria mais fácil falar que você vai dar um. Caralho! É, dificuldade 44 no teste. E a runa do eletromagnetismo. Peraí, deixa eu pegar uma cartinha aqui que vai me ajuda, né? Nada, aqui não é falha crítica, caralho. Eu peguei errado. Pera. Como é que eu aumento? Eu não consigo enxergar. É, recupera e usa uma habilidade de usar que seria recuperada. Não, mas... Isso aqui não é o tanto que ele vai usar da runa? Eu tô jogando o valor, não tô usando o bagulho, João. Eu tô jogando a runa, não tô usando o valor máximo que eu posso. Entendeu? Recupera o uso de uma habilidade já usada que seria recuperada com descanso curto. Não sei, eu não tenho nenhuma habilidade. Posso recuperar esse 1 aí e jogar de novo? Não. Não. Não. Não. Não. Ó, tiramos 20, velho. Problema seu. Você trocou outra carta? Joga pra alguém que não. Que precisa recuperar coisa com descanso curto. Não, tá aí. Tá aí. Se alguém quiser usar, tá aí. Só tira aquela falha ali que eu. Tá, agora você puxou outra carta, mano? Da não, palha. João, eu puxei errado. Pergunta, João. Mas você tem que puxar também uma falha por causa daqui, ó. Mas é só teste de runa, não tem falha, né? Ou tem? Tem? Ah, então beleza, sua arma quebra, beleza, não tô usando arma. Então não quebra nada. Quebrou os braços. Não tem problema, eu tenho as pernas ainda. Posso morder. Quebrou e arrancou fora. Não, quebrou sua coluna onde tá gravada as runas. Não tem problema, ainda posso me rastejar. E arrancou fora as colunas. Não tem problema, ainda posso me rastejar. Que posso me rastejar? Não pode não, sem as colunas você não rasteja. Posso ter rastejo, você não tá nem ligado. Não pode rastejar não, sem a coluna você vai ficar... Tipo Joseph Klimber. Não, você não viu... Um peso de papel. Um peso de papel. Você desviou mesmo, tô em cadeira de roda, rapaz. Tava na cadeira de roda, não estava quintuplégico. Quintuplégico é foda. Ok, então a minha primeira runa de controle, tirei 1, mas eu tirei 24. Tá, por que você tá usando a runa do controle que eu não entendi? Que a runa do controle já tá no teste das runas, né? Ah, ela já tá? Já. É porque eu queria usar ela de controle pra poder ter um melhor controle na runa da mente. Pra poder concentrar com mais facilidade na mente dele. Não, entendeu? Todo teste que você tá fazendo já tá aplicada a runa do controle aí. Ah, então beleza. Então runa da mente. Não, pera aí. Na realidade é a runa do controle que permite fazer esse teste. Ela é aplicado bônus só nos. No saving throw. Só no saving throw, é. Tá, então é ok. Então tá certo o uso da runa. Beleza. Então tá. Vamos lá, deixa eu ver aqui como é que funciona o uso de runas adicionais. Só pra lembrar. Runas, cada runa usada para compor um efeito adiciona 5 dificuldade do teste para resistir à exaustão. Ok. Então é mais 10 para resistir à exaustão. Né? Então você tem aí 3 testes para fazer com mais 10 cada um. Aham. E... Cadê? Ó, 36, 28 e 36. E eu vou fazer aquilo que eu sempre falei, né? Vamos adicionar o valor que você tirou do teste das outras runas como um modificador para o seu teste de runa. Então vai lá. O 24, ó, tá aí. E o 44 tá aí para você. Você tem isso de modificador no seu teste. Era o modificador inteiro ou era metade? Eu não lembro. Acho que era metade, não era? Metade, né? Metade. Que era metade. Metade. Então tá. Então você tem 24, então você tem mais 12 no seu teste de runa do eletromagnetismo, que foi 29. Então vai ser 41 total do seu teste. Certo. E aí você quer dar um curto-circuito na mente dele ou você quer causar dano? Explique. Eu quero dar um curto-circuito na cabeça dele. Eu quero desativar as ligações neurais dele, talvez criar um lapso de memória, como se fosse a mente em branco, né? A magia mente em branco. Não sei, mas tipo assim, reiniciar a mente dele. Dá um reboot. Pode que vai reiniciar, é isso. Tá, então eu vou rolar pra ele um save intro de sabedoria. Dificuldade vai ser 41. E se ele falhar, você vai bem sucedido. Save intro de sabedoria. Tem uma ação que possa me beneficiar com isso? Algum bônus? Não, seria ponto herói. Você tem ponto de destino, mas acho que dá uma segurada esse ponto aí por enquanto. Ó, tô tirando 50 até então, passando por 9. Alguém vai fazer alguma coisa? Dou-lhe uma. Peraí que eu tô vendo aqui nas minhas habilidades se eu posso usar uma parada aqui que eu tenho no dia. É Munchkin. Ah, Denise tá sem ponto heróico, né? Ela não ganhou ponto heróico hoje. Ela gastou já. Gastou já? Gastou. Ah, é, gastou. Tá certo. Achei que eu não tinha dado ponto heróico pra ela. Ele gastou pra passar lá no teste de... destreza, não sei. Eu gastei pra fazer 2 ações. Isso. E aí, alguém tem alguma coisa pra ajudar? Eu não tenho nada. Essa... não sei, cara. Essa carta de 20 aqui... Eu podia tentar procurar alguma habilidade usada pra recuperar alguma coisa. O que me beneficiaria? Não tem nada pra me beneficiar. Pra dar uma desvantagem nele, talvez, não sei. O Lucky eu não poderia usar no Jin, né? Você pode usar no inimigo, Lucky. Pode jogar o dado com desvantagem, bagulho assim. Isso, no inimigo pode. É. Tipo assim, ele joga um dado e você vai e joga o outro dado e ele fica com o resultado, um bagulho assim. É, eu posso tentar o Lucky. Mas você escolhe o resultado que ele quer, mano. Oi? O luck eu tenho, eu posso tentar um luck aqui pra diminuir o dado do Jeff. Aí, tipo, ele ficaria com o dado que você joga, é isso? Isso. Mete bronca. Um dado que você joga ou você escolhe o dado? É, ela escolhe o dado. Ela escolhe, né? Isso aí. Pelo menos vai tirar uma resistência lendária dele, tá ligado? Sim, a pior das hipóteses é isso. Aham. Uh-huh. Vamos lá, exato. Tira um. 12. Aqui ele tirou. Tinha dado 12, 50. 42, tava ganhando por 1 ainda. Tinha dado 50. Tinha dado 18 no meu dado, né? É. Meu dado tinha dado 18. Aí não dá, né? Então. Não, tirou 6, tá 40. Perdeu 6. É, então 44. 44, tá. Ganhando por 3 ainda. Ganhando por 3. Ah, Alguém tem mais algum recurso? Dois dados e escolheria. Não, é um só. Um só. É um só? Tem habilidade, mas só pra usar em mim só. A única coisa assim que eu sei que daria um bônus é a minha espada, por causa da pedra vermelha. Se quiser segurar minha espada. Olha, tem uma coisa errada aqui. Não, não. Você pode gastar um ponto de luck quando um ataque é rolado contra você. E aí você escolhe se o ataque usa o dado do atacante ou o seu dado. Ok. Então não vai rolar o ponto heróico. Ou contratar o luck. Então não rola o luck aí não. Se vocês não tiverem nenhuma outra solução, ele vai passar. É só aceitar. Só aceita, não tem outra solução. Não tem nada que possa ser feito. Infelizmente. Ok, essa não foi boa. É o que, Jeff? É um teste? O que é? Ele fez um save and throw de sabedoria. Save and throw? Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, mas é 8. Quanto que tá a diferença, Diego? Tá dando 9. Vocês estão me ouvindo aí? Estamos. Nossa, que bizarro, a câmera sumiu e tá dizendo que eu perdi a conexão. Aham, Besta. 9 eu não consigo fazer nada. E provavelmente ainda é imune a enfeitiçado, então também não adianta. Nada a acrescentar? No caso, tá dando 41 por qual teste? Da Runa da Mente? 41 da Runa da Mente? Eu somei a Runa da Mente. Ai, peraí. Somei a Runa da Mente e a Runa do Controle. Você usou como bônus as duas. Mas por que você tá dando 41 então? Se na Runa da Mente eu tirei 44, tirei um crítico. Você tá tirando bônus então? Não, você tá causando dano pela Runa do Eletromagnetismo, certo? Não, não tô causando dano. Eu falei que eu não ia causar dano. O efeito na mente dele é pela Runa do Eletromagnetismo, não? Ah, sim. Então, eu tô somando os bônus dos outros na runa do eletromagnetismo. Mas eu nem consegui penetrar na mente dele. Eu achei que esse bônus aí era pra penetrar na mente dele pra depois usar o eletromagnetismo, entendeu? Então, eu tô considerando uma ação toda conjunta, tudo uma coisa só. Só que... Não vou rolar 3 e entrou pra ele. Eu não entendi. Eu não tava entendendo de onde tava vindo 41. Entendeu? É 29 mais os 12. Não, mas espera, gente. Tá errado. Não era metade que eu tava somando como modificador. Eu tava somando o modificador inteiro, não era? Vocês lembram? Alguém lembra? Eu não faço a mínima ideia. Eu também não, Jeff. Quando usa duas runas. Não. Eu lembro que quando você somar. O único bagulho de modificador que eu lembro que você somaria a metade é só pra gente colocar os valores quando a gente adquire a runa. Isso eu lembro. Agora pra dar esses efeitos eu não lembro, não. Achei. Prestando ajuda, faça um teste de uso da runa escolhida ou use o valor à sua escolha dentro do nível do seu nível de controle. Use o valor do teste como se fosse um atributo e calcule seu modificador. O modificador calculado é somado ao teste da pessoa recebendo a sua ajuda. Quer dizer, a Toph está usando 3 runas ajudando a si própria, né? Então, ao invés de 12, é 24 bônus. Então é 29 mais 24. Aí eu falho no teste. Aí eu falho no teste. Somando os modificadores vai dar 53, é isso? 53. Sim, tem 53, isso aí. Então você falha por 3, então. É, e agora eu não tenho mais recurso. Tem o negócio lendário lá. Tem que estar bem fechado. Posso fechar o seu carro? Pode, né? Aham. Bom, então ele falha nesse teste. A menos que eu gaste resistência lendária. É, isso é fato. A intenção não era essa, mas... Beleza, eu olho fixo pra ele, começo a passar a mão no que seria na trama da realidade e começo a procurar por ele. A hora que eu encontro a linha dele, eu toco nela. A hora que eu toco nela, eu penso, esse mundo você não vai destruir, nem que seja a última coisa que eu faça aqui com os meus amigos. Aperto com força e concentro o poder do eletromagnetismo pra dar esse choque mental nele. Tá, quando você... Esse choque mental, a imagem que eu tento jogar... Eu mudei aqui pra tossir, desculpa. A imagem mental que eu tento jogar nele é Lenoren, nos seus tempos áureos. Nos seus tempos de glória, tá ligado? Ok. Você faz isso, Toph, e você percebe que a mente dele é dificílima de penetrar. Quando você acha que você conseguiu, a sua conjuração falha. Você é repelida. E você ouve ele entrando na sua mente. Você ouve a voz dele na sua mente, dizendo pra você: destruir? Não. Converter. Que? Aquela aura envolveu o núcleo da Terra, filho. Transformar o planeta em nada. O núcleo de Toril. Vamos lá, Murin. Isso foi uma resistência lendária dele, então, né? Foi mais uma resistência lendária. Tem só mais uma agora. Você, Murin. Vai atacá-lo. Vai atacá-lo. Ah, peraí, só um segundo. Deixa eu usar uma ação lendária dele, a última ação lendária dele, pra dar um esporro na Toph aqui. Barra R, 1D20, mais 30. Tem que acertar aqui, é saco. Toma um raio, uma rajada obliterante aí. O Luco? Acertou, Toph? Não. Não? Puta que merda. Esse ataque é muito bosta. Então vai, Murin. Prossiga, ele dispara a rajada obliterante. Eu vou atacá-lo. Ataque é muito bosta, é acertar, né? Vou usar o ataque descuidado pra jogar o normal dado. Ok. Falhei. Falhou, Murin. Caramba, você não tá conseguindo acertar nada hoje, hein? Ah, fazer o quê, né? Vamos pro segundo ataque. Errou por um. Ô, Champs. Oi. Como é que chama aquele negócio que você usa lá, que você ataca de novo? Pulso de ação? Pulso de ação. É, descanso no curto ou longo? É curto. Então usa a carta. Ô, Lucas. Eu tô recuperando a ação. Oi. Ah, tá. Você tá com desvantagem por causa da exaustão, né? É. Ok. Tá. É por isso que eu tô usando pro ataque de cuidado. Sim, sim. Normalizar a situação. Sim, tá certo. Teria menos chance ainda de acertar. Tira um 20 aí, caralho. Vai. Vai, gastou a cartinha, usou o pulso de ação. Acertando o ataque, tá bom. Mais dois ataques, Jeff. Tá exausto, vai tirar tudo a menor que 10. Esse vai tirar uma falha crítica, só pela boca suja. Vai tirar um também. Só pela insolência. Acertou! Opa, acertou. Então, já gastou reação? Acertei o ataque. Já gastou reação, né? Uso mais uma carga da manopla, transforma o ataque em crítico e dobra todo o dano. Cusão. Já gastou reação esse turno? Não sei. Preciso arrumar umas fichinhas pra eu computar isso. Aí vai, escravizão. Ué. Quando você devolveu o negócio, a mensagem eu te mandei faz muito tempo. Ou não sou melhor? Nossa. Espera um pouquinho. Como é que é? quando você absorveu o negócio da Tamiris lá, foi reação ou... Foi reação. Então, mas tem reação pra conterar o bagulho dela. É, então você usou. Então vai, então dá o dano nele. Então o dano nele. Nossa. Dobra aí, é 80... É esse último aqui, né? É o 42 pra baixo. Ok. Sobra tudo aí, eu não sei. Aí você vê as resistências que ele tem aí. É, eu tô checando aqui. Resistência dele. Ok. Beleza. Murin, você consegue desferir um potente golpe nas costas dele. Nas costas não, no meio do peito dele, tá? Rompendo a proteção da armadura. E pela primeira vez vocês veem o que seria o sangue dele sendo esguichado no campo de batalha do espaço onde vocês estão. Você consegue feri-lo, Murin. Isso irrita. Aquele sorrisinho. Tem mais ataque ou foi todos? Foi todos, né? Ok. Murin consegue causar um ferimento nele. O que acontece é o seguinte: esguicha no seu rosto, Murin, uma gosma preta. Como se fosse sangue. Só que é preto. Preto como ausência de cor, ausência de luz, ausência de tudo. Preto como nada. Aquele negócio esguicha no seu rosto assim. E você sente que aquilo é vivo. Começa andassem pela sua pele. Lisbeth, você? O efeito da magia acabou ou não, da tocha? Ainda não. Ainda não? Então... Ainda não. Estamos no terceiro round ainda. Eu falo em élfico com ele, eu falo assim, toda essa revolta é dor. O que ocasionou essa dor? Meu machado. Você tá só perguntando? Sim. Joga diplomacia. Vamos ver se ele vai responder pra você. Foi menos sutil do que a Toff, então dificuldade 20. Diplomacia não tem, Jeff. Seria persuasão? Persuasão, desculpa. Persuasão. Isso que eu tô achando estranho. 26. Tá, Lisbeth, ele olha na sua direção. Quando você pergunta pra ele, toda essa revolta é dor, o que causou essa dor? Ele olha pra você e fala: dor? Eu não sinto dor. Não sei do que você está falando. Mas você vai sentir dor. Você não sente nada? Não. Só a plenitude do vazio. E vocês vão sentir isso também, assim que eu assimilar todo esse planeta. E ele vai esticando a mão na sua direção e você vê como se fossem pequenos tentáculos assim se desprendendo da mão dele, enegrecidos, né, tentando alcançar você. Como se fosse o Venom no Homem-Aranha 3. E aí, qual a sua ação? A última frase. Aham. Então, você abandonou a sua deusa? Ele responde pra você: deuses não existem. deuses serão nada. Nada será tudo. Eu vou fazer os meus 3 ataques. Ok. Vou fazer aqui também. Aproveita que você tá corpo a corpo com ele e vai jogar com vantagem, porque tá flanqueado, né? Isso é verdade. Então joga mais... Joga mais um dado. Joga 6 vezes o dado, já que você vai dar 3 ataques, né? As três primeiras foram melhores. Então, acertou o primeiro, que é 57. Provavelmente o segundo. Acertou tudo aí. Quantos ataques você faz? 6? Não, é que ele pediu pra eu jogar com vantagem no caso. Ah, com vantagem, ok. Flanqueado, tá, acerta 3 ataques. Certo. Agora eu vou jogar só o dano da espada. Você vê que você coloca o Divine Smite junto aí. Sim, sim, isso é verdade. Eu não lembro qual que é o valor do Divine Smite, qual que é o dado. Não sei se é um D12. Não é 2. Teve 2 aprimoramentos, é D12, né? Bom, o dano é esse, mais um D12 do Divine Smite, então. Na verdade, eu vou aumentar para slot de... Deixa eu ver quantos... Quantos que eu tenho aqui ainda? Slot de... Segundo nível. São 2 D12, então, né? Por ataque, você fez 3 ataques. Você pode fazer 3 vezes se quiser. Certo. Gastando os slots, né? Isso. É, gasta 3 slots de segundo nível, joga 6 dados e joga os 6 dados. É 3. Ah, sim, é verdade. Sim, sim. Ó. Vou fazer isso e vou jogar mais um. Ele tá aqui pronto. Mas na verdade são 3, são 3 dados, não 2. Então um joga um dado, mais 3 dados. 1, 2, 3, 4, 5. Joga mais 3 D12. É 3. Porque o primeiro nível já são 2 dados. Como ela gastou o segundo nível, então são 3 dados. 3 vezes 3 são 9. Nossa, esses últimos 3 foi muito bom, hein? E eu tenho também o negócio da pedra. Eu não lembro quanto que causa de dano também. Deixa eu ver aqui na minha ficha. Verdade. Tá sim. Marca da comissão. Não, eu tô ok. Lisbeth, você também causa um grave ferimento a ele. Ele se contorce. O corpo dele se curva ante a potência do seu ataque. Tá? Esguicha aquele óleo negro, como se fosse o sangue dele. Cai em você, cai no Murin, cai em quem tá em volta dele ali. Tem mais alguém em volta? Não, né? Ninguém encostou nele ainda. Cai em vocês ali, você percebe que o negócio é vivo, vai se mexendo, tentando entrar em você. tá? E ele leva a mão ao local onde você golpeou, assim, né? Põe a mão assim. Enfia a mão no buraco que você causou, no buraco que o Murin causou. E aí ele tira a mão e ele fala: vê, eu não sinto nada. Você também pode ser assim. Junte-se a mim. E ele estica a mão assim. Ele estica a mão assim. Aquele que respingou em você começa a se mexer assim, como se estivesse convulsionando, tá? Começa a pular enlouquecidamente, querendo penetrar no seu corpo. Mas esse negócio é igual de mim, meu Deus. Ok. Gente, vai começar a quarta rodada. Vamos finalizar por aqui, que já são quase 8, né? Uhum. Vamos encerrar por hoje. Uhum. Tá, ok. Deixa dicas. Vocês querem dicas? Manda. Pensem mais fora da caixa do que simplesmente causar dano. A menos que vocês sejam personagens que causem bastante dano. Tá? Porque se vocês ficarem só nesse dano daqui, dano dali, a hora que o bichão bater, o bichão bate doído, né? Aham. Uhum. Então pensem nisso. E o combate nem começou ainda. Só na pontinha, só, filho. Só na pontinha. Só na pontica. Só na pontica. Tem surpresas, surpresas grandes pra chegar até vocês. Eu tô tentando matar o cara que controla o bicho, né? Vamos ver se... É, então. Se tiver controlando o bicho. O cara, né? Não controla o bicho. É, então. É o bicho que controla. Só um spoiler só. É isso aí. Você já teve do outro lado, né? É tipo um pet. É tipo um pet, mas ainda tem cérebro. O cérebro não tem não, porque é construto, mas tudo bem. É. Ok. Beleza, vamos finalizar então, minha gente. Beleza. Finalizar que já tá tarde e eu ainda tô cansado pra caramba da viagem. Beleza? Beleza. Bom, a menos que tenhamos imprevistos, semana que vem a gente joga e finaliza o ano, hein? Finaliza esse combate, provavelmente, e finaliza o ano. Beleza. Que depois vem Natal, vem Ano Novo. Aí a gente espera começar direitinho o próximo ano. Acho que lá pelo dia 8, 9, talvez a gente volte. Já bem próximo. Mas a gente vai combinando, vai conversando. Beleza? Beleza. Então, joia, galera. Bom final de noite aí pra vocês. Boa semana pra todos. Espero que tenham se divertido. Até mais, galera. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.